Olá e seja novamente bem-vindo aqui à Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e as pessoas costumam me chamar de Professor Pokémon. E aqui ao meu lado temos aqui a equipe completa novamente pra gente voltar aqui ao novo formato do podcast. Temos aqui ao meu lado Daniel Prado. E aí, galera, eu sou o Daniel Prado, vou me chamar de... sei lá, o Pokémon. Alguma coisa aí, né? A acabou. E em seguida temos aqui o Matheus Cross. Fala aí, podem me chamar de futuro campeão de todas as ligas. Exatamente. Diferente do Ash. Altos Ashes, catch. E é isso aí. Temos que pegar. Pra ser dos matches o melhor, né, mano? E... também temos aqui o Bruno Assis. E aí, galerinha, beleza? E se a Ursal existisse, a gente teria três tipos de Jet Pokémon. E, como eu falei antes, a gente teria o Papa também. O Papa seria nosso. E hoje temos também uma participante adicional, uma participante extra aí aqui no podcast, é a Victoria Ray. E aí, gente, tudo bom? Podem me chamar de Ray, eu só que me convidaram de surpresa. Treinadora de Pokémon joga, mas que odeia praia e piscina. É isso aí, tudo bom, certíssimo. A nível de curiosidade, a gente falou de zoeira, mas é verdade, né? A Ray é namorada do Cross, então... é nepotismo? Talvez! Talvez seja um nepotismo aí, mas não tem problema, não. Oh, se for parar pra pensar, a gente tá, é já tá em 5, mano. Já os Power Rangers, é já. E? Hoje a gente voltou aqui ao. Eu deixo você ser o rosa, tá? Você pode ser, eu permito. Putz, eu queria ser o Ranger Rosa. Eu queria aí, ser o Rosa. O Danny fica com rosa e ela fica com amarelo, tá? Na show de bola. Tá tudo certinho, tá tudo certinho. Enfim, e hoje a gente voltou aqui ao podcast pra gente. Porque assim. Talvez a galera não esteja ligado, mas hoje, aliás, hoje não, amanhã, né, que dia 26 está rolando a gravação desse episódio, né, ao vivo no YouTube, youtube.com/casasdocarvalho, e amanhã, o dia que está saindo no feed, né, provavelmente se você está ouvindo pelo feed, você está ouvindo hoje, né, obviamente, dia 27 completa 4 anos de Casa do Carvalho, olha que coisa bonita. Olha que fofinho. Então, a gente veio aqui pra fazer um cast. A gente não vai fazer necessariamente uma discussão sobre Let's Go ou sobre alguma coisa da franquia no geral. A gente, como nós somos todos fãs da franquia, a gente quer fazer um comentar aqui sobre coisas que os fãs fazem, coisas que a gente faz como fã em algo relacionado a Pokémon. Manias, cacoetes, toques e essas coisas todas que tipo todo fã em um certo nível tem com aquilo que gosta, e a gente, como a gente gosta muito de Pokémon a ponto de participar de um podcast, né? A gente também tem bastante coisa aí pra, provavelmente, pra discutir, comentar e etc. Mas antes... eu só quero dar uma vírgula aqui, rapidinho, que esse tema, eu não sei se você lembra, mas se eu não me engano foi o primeiro ou segundo podcast... de muito tempo atrás, que era eu, foi você o nosso segundo e o Wallace. Tema. E foi eu o não vou segundo, mencionar o nome. Foi o segundo podcast. O segundo. E eu escolhi esse tema justamente por causa disso. Porque foi um dos nossos primeiros podcasts no geral também. Aí, mas enfim, é uma rima, tá ligado? Poética. Mas enfim, esse podcast ele ainda tá no ar. Aí, esse pá ele tá lá ainda no ar, no site original. Eu sei, eu mas, encontrei. Enfim, encontrei, é terrível, mas é bacana. E, mas pra começar, só pra explicar melhor a dinâmica aqui, como que a gente tem feito, a gente tá fazendo a gravação ao vivo, né, no YouTube, e a gente quer, assim que passar a vinheta, a gente vai entrar num bloco inicial de notícias, onde a gente vai comentar aqui algumas pontuações sobre o que rolou na franquia nas últimas semanas, e na sequência a gente vai e discorre melhor sobre esses rolezinhos, beleza? Então... sem muito mais delongas, vamos chamar as vinhetinhas aqui. E a gente volta já, já. Caralho. Chazan. Cloud. Uhum. E aí, cara, como é que você tá? Aqui é o Joey. E os seus Pokémon? O Galatata tá mais afiado que nunca. Sério, eu tô treinando muito ele. Tenho certeza de que agora ele é um... Não, velho, chega, chega, chega. Ah, quer saber? Vai pra casa do cara. E, muito bem, vamos aqui começar com os rolezinhos das notícias. O que a gente pode falar no começo aqui? Hoje, né, aliás, foi o último dia do Pokémon World Championship de 2018, né, começou na sexta-feira, dia 24, e encerrou agora no dia 26, há poucas horas, aliás, da gravação desse episódio. Mas aconteceram algumas novidades interessantes aí pra quem curte tudo aí da franquia, né? Por exemplo, a gente teve... Durante a cerimônia de abertura do World Championships de 2018, algumas novidades do TCG, principalmente, e do filme do Detective Pikachu, né? O Ishihara, né, Tsunekazu Ishihara, o presidente da Pokémon Company, ele subiu ao palco para apresentar o novo conceito dos GX aliados, né, que nos Estados Unidos é Tag Team, né, GX Tag Team, GX, né, Tag Team, e aqui vai ficar conhecido como GX aliados, que é uma mecânica aí que vai puxar uma carta só com dois Pokémon, provavelmente pra fazer aquela alusãozinha ao que tá de novo no Let's Go, né, que tem o modo co-op, essas coisinhas aí. A gente sabe que ele vai chegar no começo de 2019, esse tipo novo de carta, mas a gente não tem muito mais informação sobre isso, a não ser que essas cartas, elas dão três cartas premium, né, ao invés de dar duas cartas como os GX e X normal, ela dá três cartas premium. E no final... Exato. Nossa. E no final dessa abertura, eles também subiu ao palco o Rob Letterman, que é o diretor do filme do Detetive Pikachu, o live action lá que vai ter o Ryan Reynolds, né, como a voz do Pikachu. Ele subiu ao palco junto com dois atores do filme, que é a Catherine Newton e o Justice Smith, pra anunciar o logotipo oficial do filme. Que tá bacaninha lá, tem o Izinho, parece uma lupinha e tal, é bacana. Aquela coisa, né? A gente queria um filme do Detetive Pikachu? Talvez não. Mas é o que tem, né? A gente queria um do Detetive Conan, talvez. Conan. Deve ter. Só que não Conan Baixinho, Conan Barbarian, né? Obrigado. O Schwarzenegger. Ele também. E ainda falando sobre o Worlds, né? Como eu falei. Hoje aconteceu o último dia do evento, né, as finais, e a gente teve aí os vencedores, né. Aliás, eu vou fazer só um meia-culpa, porque eu procurei, mas eu não achei com tanta facilidade os nomes da galera do Pokém. Então eu vou ficar devendo a galera do Pokém de novo. Acho que no ano passado eu também devi, né, a galerinha, mas tá até Pokém, né, mas beleza. Na categoria... Essa pessoa que vocês querem como host... Alô? É que nem a galera da Pokémon Company liga. Nem a Pokémon também, Company então... liga muito com os caras. Mas enfim, na categoria do TCG, a gente teve nas Juniors o Naohito Inoue, do Japão. Ele ganhou com o deck de Buzzbowl Lycanroc. Nas Seniors tivemos o Magnus Pedersen, da Dinamarca, com um deck de Banette GX. E na Master tivemos o Robin Schultz, da Alemanha, com um deck de Zoroark Garbodor. Já nos VGCs da vida, a gente teve o Won Lee vencendo pro Japão, com o time de Terrakion, Wim Scott, Gengar, Tapu Bulu, Komoo e Snorlax. Nas Seniors, tivemos James Evans, dos Estados Unidos, United States of America, com um deckzinho de... O deck não, é com uma party de Incineroar, Gardevoir, Tapu Koko, Landorus, Porygon 2 e Araquanid. E encerrando, tivemos aí a Masters... com a América Latina vencendo, né? O Equador. Com o Paul, Paul Ruiz, né? Eu não sei a pronúncia dele em espanhol, mas beleza. É Paul, né? Enfim, ele meteu o pau, né? no cara lá. Com uma equipe de Tapu Koko, Salamence, Snorlax, Incineroar, Gastrodon e Kartana. Então, parabéns aí a galerinha, por mais que certamente eles estão ouvindo o podcast nesse exato momento. Todo mundo, inclusive o alemão, ele tá gostando muito do podcast também. Enfim. Mas é bacana. Nine! Nine! Então, é isso aí, tá ligado? Words 2018 é isso aí. Não teve muita coisa, aquela coisa de sempre, né? Um evento muito bacana e tal. Galera, teve até uma demo do Let's Go, não trouxe nada de novo, necessariamente. Mas a galera gostou bastante do evento, foi em Nashville. E eles já anunciaram também que o Words de 2019 vai ser em Washington, né? Na capital, Washington DC, né? Capital do lado dos States. Da DC Comics. Da DC Comics. Eles não gostam muito da Marvel, não. É só em DC que eles fazem. Enfim. Só comentando também sobre o negócio do Let's Go, né? Falei que a demo tava lá. Algumas notícias recentes nessas últimas semanas mostraram que rolou aí uma queda de pré-venda, né, do Pokémon Let's Go, até ali mais ou menos no meio de agosto, né, que foi quando teve esse relatóriozinho, nas plataformas da Amazon japonesa e na Amazon dos Estados Unidos, né. E, certamente, isso não deve ser uma coisa muito bacana, assim, né, quando você tem um jogo, né, a Pokémon Company e a Nintendo devem estar um pouco de olho nisso. Ainda que a gente também entenda que o público casual, ele tende a comprar menos em pré-venda, né? A gente que é mais, né, ferrenho, assim, até compra algumas coisas em pré-venda de vez em quando. Mas o público casual não se importa muito com isso, né? Na verdade, principalmente o público que eles estão mirando, que é o do Pokémon Go da vida e tal, eles não vão necessariamente pré-comprar o jogo, né? Eles... Às vezes nem tem um console ainda, exatamente. Né? Ele aparece com 4 posições na lista, né? Porque são duas versões avulsas, né? Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. E tem as duas versões com a Pokéball Plus, né? Que é o bundle lázinho com o controle. Eles são grandes lançamentos que a Nintendo vai ter no final do ano, junto com o Smash Bros, né? Ultimate. E a ideia é que eles impulsionem, né, mais ainda as vendas do console, que já tá indo muito bem, obrigado. O único triste, né, a discrepância que existe aí, é que o Smash Bros, ele está em primeiro lugar na Amazon, né, dos Estados Unidos, e estava, né, pelo menos. Agora, provavelmente ainda está, né, mas enfim. E em segundo lugar na Amazon do Japão, enquanto o Let's Go Pikachu e o Eevee estavam lá por volta de 60º, 100º posições ali. Também tem que ressaltar que essa baixa quantidade de pré-venda não quer dizer que o sucesso do jogo não vai existir, ou que vai ser um fracasso, ou sei lá o que. É só uma questão informativa de engajamento do público, né? Como que o pessoal recepcionando essa ideia aí do Let's Go e tal. Os fãs aparentemente não estão muito empolgados realmente, mas não quer dizer que o jogo vai ser um fracasso, né? Eu imagino que vai ter mais fãs comprando do que pessoal casual mesmo. Eu não sei. Sinceramente. Eu acho que vai ter... Eu sinto que, tipo, por exemplo, o Let's Go, ele vai ser... Ele vai ter uma baixa... Vai vender menos do que o esperado no começo. Mas depois de alguns meses, ele, tipo, sei lá, principalmente no... perto do Natal, ali, festas, assim, ele vai dar uma estourada, tá ligado? Porque aí o pai dá pra criança, os fãs, eles... Olha. É porque caiu o 13º, a galera compra. Exatamente. Porque eu acho que vai. O Let's Go, ele. A galera que é fã, ele vai se interessar em jogar depois que ele já ouvir terceiros falando bem do jogo, tá ligado? E isso só vai poder acontecer se o jogo sair. E se o jogo for realmente bom, né? Mas enfim. Se a Nintendo e a Pokémon Company tivessem lançado. Tido essa ideia do Pokémon Go e do Let's Go Pikachu e Eevee, quando o Nintendo Wii tinha sido anunciado, esse jogo ia estar estourando. Porque o tanto de gente que não entrou no hype, pessoal, tanto que gostava de jogar quanto quem não gostava de videogame, entrou no hype do Nintendo Wii na época, né? Foi algo tipo, caraca, diferente, então por mais que não fosse algo inovador pra quem conhece ali, né? Foi algo assim... inédito, né? Foi algo assim que ninguém esperava. Uma abordagem diferente de algo que já existia. O Wii era bem casual, né? Tipo, que mesmo quem não jogava videogame comprou um Wii, né? Eu acho que o Switch, ele tá indo numa leva bem parecida, tá ligado? Tipo, mesmo quem não... Não necessariamente quem não joga videogame, mas quem não tem o costume de comprar um console Nintendo, porque tá simplesmente associado por videogame infantil, ele tá olhando com outros olhos o Switch, tá ligado? Tanto que foi um baita de um sucesso de vendas. Foi melhor em vendas até do que o próprio Wii. Então eu acho que nesse caso do Let's Go Pikachu Eevee, como ele tem uma pegada um pouquinho mais casual, um pouquinho mais, né, menos hardcore dos RPGs padrão, ele vai sofrer um pouquinho no começo, mas eu acho que depois é que a galera, se o jogo for realmente bom, né, se o jogo for bom, a galera realmente vai pegar e vai curtir, tá ligado, o jogo eventualmente. Exato. E tem o lance também, são, né, assim, tá certo que não isso nem nada, mas é o nível de mesa tal, e aí pode influenciar também nesse negócio, né, porque é um pouco mais caro, então, caro tal. É, o valor do console sei, certamente vai pegar. É, mudança essa mudança de plataforma vai pegar, né? Essa mudança de plataforma é. Pega mesmo. Ou não. É, às vezes o pessoal não gostou. Vamos ver, mesmo. Né? Vamos ver o jogo. Tá, vamos ver novembro, né? Quando novembro chegar, a gente vai ter uma noção melhor desse rolê. Aliás, falando ainda no Let's Go Pikachu Eevee, teve as notícias nesse último mês que mostraram que vai ter as megas, né? A gente não tinha trazido no último cast porque não tinha saído ainda essa notícia. Na Kurokoro e em alguns vídeos de revelação, eles anunciaram já o Mega Venusauro, o Mega Charizard XY, o Mega Blastoise. E, né, eventualmente depois eles confirmaram também o Mega Kangaskhan e o Mega Gyarados pro Let's Go Pikachu Eevee. Alguns rumores de marca, né, lá no Japão, eles estavam meio que tateando ali que 14 Pokémon de canto tinham sido registrado, né, registro de marca e tal. E a galera tava ovacionando que poderiam haver novas Megas para esses Pokémon e tal. Só que essa notícia não valida a outra, né. Uma coisa não quer dizer necessariamente que os outros Pokémon vão ganhar ainda Megas, né? A gente tem realmente que esperar uma confirmação oficial. É possível? Possível. Uhum. Provável? É. Pode ser uma Primal, né? Imagina um Primal Magikarp. É verdade, que genial, né? Que seria. Porque o Gyarados já tem a Mega. E aí você pega, nossa, o Gyarados Mega e o Primal Carp. Exato. Tá ligado? Ia ser muito interessante. Brilho nos olhos, dá pra criar uma expectativa, não, né, assim, de seria muito louco se realmente rolasse. Eu só não sei se seria legal, mas ter no Let's Go, porque aí muita gente talvez tenha até mais rejeição, tá ligado? Pô, eu não quero jogar esse jogo, mas as Mega estão aí, tá ligado? Não é um jogo competitivo, provavelmente ele não vai fazer nada nos torneios de grande porte, né, mas seria legal, tá ligado? Pelo menos ter ali, seria bacana. Uhum. É, e é interessante também o fato, né, que parece que, por exemplo, no caso do Mega Charizard X ou Y, o treinador, né, vai ter acesso às duas Megas, então pode ser que eles utilizem uma forma alternativa, que não seja Megstone e tal, né, até porque a gente tava até conversando, parece que o Pokémon não vai conseguir carregar, né? Não é confirmado isso ainda, mas existe a possibilidade dele não poder segurar itens, né? E portanto não poder segurar Mega Stones e portanto ter outras maneiras pra Mega evoluir, né? Mas nada é garantido. A gente tá muito em dúvida ainda de muita coisa do que vai ter ou não no Let's Go, principalmente nessa parte das habilidades e dos itens, né? Que ainda não tá meio nebuloso aí se vai ter ou não. Eu acho que seria interessante, eu não sei se anunciaram isso ou não, mas pegar a mecânica das raids que tem no Pokémon GO e aplicar então, no Let's Go Pikachu. Não anunciaram, mas meio que dá pra perceber que vai ter alguma coisa parecida com isso. Porque, tipo, apesar de não ter... Porque o Let's Go Pikachu Eevee não tem batalha selvagem, certo? Não tem batalha contra o Pokémon selvagem, você só captura ele. Mas tem algumas cenas dos trailers mostrando o Pikachu lutando contra um Zapdos e lutando contra um Moltres. Então provavelmente vai ter raids de Pokémon, tá ligado? Pelo menos ali, certamente vai ter alguma coisa nesse sentido aí, pra você poder capturar os lendários, entendeu? Principalmente. Oi, então sei lá, o Pikachu olhou assim, ah, você é tipo elétrico, só que eu não gostei de você. Não fica com tipo... a cara. Sabe? Você não vai comer a cara. Não fica com a cara muito sentado, assim. Mudando um pouco do Let's Go, né? Porque isso aí é papo talvez pra outro cast. Vamos ter mais notícia primeiro pra gente poder discutir melhor. Mudando um pouco de Let's Go pra joguinhos no geral, né? A gente seria meio hipócrita se a gente falasse que ninguém nunca usou emuladores ou ROMs para jogar jogos de Pokémon, né? E nessas últimas semanas, você nunca, né? Ou eu não, você nunca jogou na zona. Eu nunca. Enfim. Eu estou aqui com o meu DS, cara. Eu tô jogando ele com a tela preta, tá, não digo. Quantos jogos pro DS você comprou mesmo? Eu comprei três. Comprei o Pokémon Black. O Black 2. O Black 2. E comprei o... Claro, comprei. O Final Fantasy 3. Comprou demais. Não, beleza. Oh, o Final Fantasy é verdade, o resto não. O Final Fantasy é verdade, Bom, mas enfim, no caso das ROMs, a gente teve aí uma perda muito grande, que foi o site da Emo Paradise, né? Que ele encerrou não as suas atividades como site, mas ele retirou do ar aí todas as ROMs e os ISOs, né? De todas as plataformas deles. Porque nos últimos meses aí a Nintendo processou aí algumas páginas, alguns sites, por uso indevido de conteúdo de propriedade intelectual, né? Então eles estavam solicitando pagamento de indenização de cerca de R$150 mil por... $1,000, aliás, mil reais. Se fosse R$150 mil, né? 150 mil trumps. Esse cara, 150 mil trumps por ROM, tá ligado? Ou e arquivo BIOS disponibilizados também. Que esse tipo de conteúdo é o conteúdo ilegal, né? Que lá fora eles consideram se repassar isso sem autorização é ilegal. E também mais de... Aqui também então você repassar sim, aqui também é crime. E também tinha um outro lance lá que eles estavam solicitando tipo 2 milhões por patentes de marcas registradas infringidas, porque a galera sempre utilizou tipo o logotipo do Mario, essas coisas assim, sabe? Tipo, que a galera... Né? É lógico, a intenção aí não é ganhar dinheiro dos caras, né? Tipo, eles só querem cortar o que o pessoal tire aí os arquivos da internet e tal, né? Ameaçando fazer um negócio aí que eles nunca vão conseguir pagar. Só que a gente sabe que... Ou seja, se você tiver uma tatuagem de alguma franquia da Nintendo, dá um jeito de arrancar. Senão a Nintendo vai fazer... Não seria o tatuado. Ou quem... Porque senão seria o tatuado. Não, quem vai se ferrar aí é o tatuador, tá ligado? Porque ele ganhou dinheiro em cima do seu... em cima da imagem de direito autoral, entendeu? Não, mas tem que colocar mesmo na pessoa exatamente. Que fez a tatuagem também. Bom, enfim. Nesse caso aí, a Emu Paradise ela não fechou totalmente o site. Eles ainda mantêm os emuladores lá. Porque o emulador em si, o software que executa, né, a emulação, ele não não infringe em nada. Ele não faz nenhum crime. O que é crime é a ROM. É a ROM ser repassada, né? Tipo, a menos que, lógico, o emulador utilize de BIOS, né? E aí o arquivo da BIOS é protegido por direitos, né? É protegido por copyright, patentes e tal. Como. Leve em conta que a ROM, pra uso pessoal, ela não é crime. Por exemplo, você quer arquivar o jogo no computador e tal, é permitido. Isso aqui no Brasil, lá fora eu não sei direito como é que a lei funciona pra esse tipo de coisa. Lá fora, se eu não me engano, não pode, lá nos Estados Unidos. Exato. Nem fazer backups de segurança. Aqui no Brasil a lei permite que a gente faça backups, tá ligado? Mas a gente não pode realmente repassar pra frente. É aquele negócio, né? Brasil... É aquela brecha, né? Aquela brecha, né? Mas enfim. Mas ainda assim é meio triste, né? Parece que o pessoal tava vendo já um jeito de conseguir pegar as ROMs e os ISOs na própria site da Emu Paradise. Não sei direito como é que é, porque eu não cheguei a ver. Eu tô em paz porque eu... Certamente eu não tenho nenhuma ROM de Pokémon aqui. Eu não tenho nenhuma ROM de Pokémon aqui comigo. Nunca mais vou ter. Mas enfim. Não, pior que assim, mim, agora, brinks à parte, eu tinha baixado a maior parte das ROMs, tá ligado? Que eu já tinha de Pokémon, até o DS, né? Eu tinha já a maioria delas, aí eu terminei de baixar, tá ligado? Depois que eles fecharam o bagulho. Eu tenho até o Dash. Tenho até o Pokémon Typing Adventure do DS. Ninguém jogou esse jogo. Mas enfim. Agora, mudando um pouco pro... Nintendo vai ficar feliz em saber disso. Só não vou passar pra ninguém. Vocês vão me desculpar, mas eu não posso passar pra ninguém, porque aí eu posso ser processado. Mas tá aqui só. É. Mas você pode deixar o computador ligado, assim, eu vou na sua casa. É, se eu não souber, não é crime, tá ligado? Se eu não... Tipo, se você sabe. Pode criar uma feed. É verdade. Também. Não, chega assim, ó. Pega os arquivos, abre o bloco de notas, tá ligado? E coloca. Oi, Nicolas, eu peguei só os uns. Valeu. Então, aí... Até mais. Adeus, falou, tá? Valeu. Pô, aí eu não vou estar sabendo, tá ligado? Tipo, não foi culpa minha, tá ligado? Não, agora... Não, mas eu não tinha como fazer nada na hora, entendeu? Eu não tinha como impedir essa atrocidade que fizeram comigo. Não, por precaução... Por precaução, coloca assim... Então, eu copiei aquelas uns que você falou, não, pra eu pegar. Aí, mas aí eu posso processar o Daniel por calúnia e difamação. De mim. Mas só queria adicionar um ponto, tipo, bem interessante em relação a isso, porque logo quando começou essa série dos sites caírem e tudo mais, né, que eu administro, tipo, perguntando pra galera. Como que eles começaram a jogar Pokémon, né? Tipo, tiveram o início, a franquia, foram apresentados e tudo mais. Pelo que eu tô conferindo aqui, tipo, foram 1.110 pessoas dizendo que começaram a jogar por emuladores ou com R4, ou seja, uso de ROM, já tô do mesmo jeito. 195 começaram por consoles, então, tipo... Da galera que participou da pesquisa. É, não, isso um emulador. E boa parte dessa galera, gente. É, então, o grande problema desse rolê da que a Nintendo talvez não entenda é que, tipo, você cortar a pirataria não quer dizer nada, tá ligado? Tipo, isso não vai resolver o negócio. Muita gente, tipo, por exemplo, o Brasil sempre foi um país de merda, né? Tipo, pra gente comprar esse tipo de luxo, entre aspas. Então, pouca gente teve. Por exemplo, eu tive acesso ao Pokémon, ao Game Boy. Tive acesso ao Game Boy quando eu era moleque. Foi assim que eu comecei a jogar Pokémon. Só que a minha fita era pirata, tá ligado? Eu não tinha uma fita original. Então, na época eu não sabia. Na época eu conheço, nem meus pais sabiam disso, tá ligado? Tudo que a gente. A maior parte das coisas que a gente compra é pirata, a gente nem sabe, tá ligado? Enfim. A gente, o que acontecia principalmente naquela época. Hoje em dia não, né? Mas enfim. Então, mas certamente, tipo, principalmente ali depois do boom da internet inicial, tá ligado? Eu nunca joguei um... Aliás, não, eu já joguei, mas na época eu nunca joguei um Rubi Safira, tá ligado? No Game Boy Advance. Nunca tive um Game Boy Advance. Então, tipo, a maior parte das pessoas fãs de Pokémon aqui no Brasil, principalmente, começaram com pirataria. Não tem jeito, tá ligado? E aí a crítica na Nintendo é que você combater isso não vai... tipo, quer combater, não é proibindo. Porque aí é aquele negócio, né? Na internet, velho, caiu uma vez na internet, já era. Não tem mais saída, tá ligado? Você cortou uma cabeça, nasce duas. É tipo nudes. É tipo nudes. Já era, tá ligado? Aceita. Tá lá naquele ato lá, subindo até hoje, mano. Tá o lá. Jeito que eles tinham que fazer, tá ligado? É fazer um serviço melhor, tá ligado? Faz um e-shop foda, faz um bagulho da hora, tá ligado? Que tipo, porra, eu comprei. Mano, eu comentei com vocês esses dias, né? No privado. Comprei um Game Boy Color, comprei uma fita Pokémon Red original, comprei um Pokémon Yellow original, tenho o Pokémon Yellow no 3DS, tenho o Pokémon Red no. Quem acompanha a sabe, Casa do Carvalho viu. Comprei no 3DS Pokémon Red, Pokémon Yellow. Se eles me oferecer por, sei lá, tantos jogos da Nintendo por mês, por que eu não vou pagar, tipo, sei lá, 5, tá ligado? Faz tipo uma Netflix, sei lá, bom, mas enfim. Pois sim. É a vida, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Agora, comentando um pouco sobre o TCG, continuando aí com as notícias. Essas últimas semanas também saíram algumas informações sobre os próximos sets que vão sair lá no Japão. 7 de setembro, que é o Dark Order, e o 7 de novembro, que é o GX Ultra Shine. Saíram algumas informações adicionais lá e tal. Eu não vou ficar lendo muito aqui, porque senão eu vou estender muito, porque é bastante coisinha, é bastante tópico, e vai ficar muito maçante para quem não veio pra cá ouvir notícias. Mas são dados de pre-release, né, que saiu lá no Japão. pra algumas lojas japonesas e eles meio que vazaram essa informação, né? Mas a gente sabe que vão ter alguns treinadores novos, alguns Pokémon GX novos, estádios, algumas cartinhas mais roubadinhas e tudo mais. Então, pra você conferir essas notícias todas aí reveladas, cola lá no nosso site, casadocarvalho.net, e na área de notícias de TCG tem bastante coisa legal lá. E um aviso só, essa não é bem uma notícia, mas é meio que um aviso. Saíram as últimas cartas, né? Saíram todas as cartas da próxima coleção, é Sol e Lua 8 Explosive Impact, lá do Japão. E todas elas já foram reveladas, só que eu ainda não consegui terminar de traduzir todas elas. Então, essa semana vai sair lá no site todas as traduções. Promete ser bombástico, vai ser explosivo, né? Essa impactante. Vai ser uma explosão vai impactante bombar, essa coleção aí. Exatamente, vai ser um Big Impact. E no caso a gente vai lançar essa semana essas traduções lá no site. Provavelmente entre segunda, terça, quarta-feira ali, ele vai sair lá tudo bonitinho. E essa coleção ela vai vir pra gente em... Eu esqueci o mês agora. não lembro agora o mês que vai vir pra gente. Eu acho que é novembro, mas não tenho certeza. Mas enfim, ela vai vir sobre o nome de Lost Thunder. Eu esqueci de anotar isso aqui, eu fiquei todo perdido. Mas enfim, essa coleção vai vir pra cá com esse nome e ela vai trazer algumas outras cartas também. Mas conforme a lista oficial ocidental sair, eu atualizo lá no site também. Essa é só o conteúdo japonês que vai sair por lá. Enfim, essas foram as notícias. Então vamos aí partir para o tópico principal, né? Antes de mais nada, dois é um aviso só, na real. Durante a live da Twitch na Pokémon, né, depois que rolou o Mundial, anunciaram que vai rolar uma maratona de toda a franquia Pokémon. São 19. 3 temporadas, né? 19 temporadas. É verdade. 19. É. Eu parei em Johto, eu não sei o que acontece depois disso. Né? Pra mim, o Ash ainda só ganhou as ideias laranja e capturou, sei lá, um. E parou no Fanf, né? Mas. Nunca mais pegou nada. Não, mas foi boa mesmo. No Twitter. Eu não lembro agora o URL. Tem um link sim. É, né? É twitch.tv/pokémon. Se eu não me engano. Se não for, né, no site da Twitch deles, no perfil da Twitch. Alô? Seja lá como for. A gente vai estar divulgando isso. Exatamente. De toda forma. Vai começar amanhã. Vai ser uma maratona gigante. Aliás, se você está ouvindo pelo todas feed, as temporadas. No dia do lançamento desse episódio, dia 27, é hoje, à noite, né? Aliás, à noite, não lembro o horário certinho, né? Mas enfim. É, talvez, nesse instante talvez que você já está ouvindo, já está rolando e você está perdendo episódio. Moscando aí. É, só que você pode assistir depois a Casa dos Carvalho. Termina de ouvir o cast, não vai matar, não. É, tipo, você vê o Ash perdendo uma liga a mais ou uma liga a menos, não vai fazer diferença mesmo. É, a equipe Rocket vai sempre decolar e tal. Mas, ó, de domingo vai ter um filme diferente, né, também. Vai ter essa transmissão das 9 temporadas e de domingo um filme diferente, né? De bom, Pokémon também. A Twitch aí fazendo várias parcerias, vários partnerships. Exato. Com a Pokémon Company. Muito bom. E é isso aí, vamos assistir, né? RS. Vamos assistir, assim, tudo. Sim, tira a nostalgia antigamente e passa vergonha de bom. Novo. Sinceramente, eu tô pilhado de assistir o Digimon, olha lá. Olha lá. Saia desse podcast! Saia desse podcast! Eu tô filhado pra assistir Pokémon, mas eu ainda tô indeciso se eu pego desde a primeira temporada ou se eu continuo de Johto, né? Porque eu só assisti o começo de Johto e eu não tô com tanta aquela paciência ali pra assistir. Tem uma saída legal. A Liga Laranja e tal, sabe? Eu não tenho paciência nem pra assistir os novos. Tem uma saída legal, por exemplo. Você pode assistir só os episódios que o Ash tem Gym Matches, tá ligado? E aí você corta a lorota, que é o filler ali do meio, que é aquelas coisas que acontecem todo episódio. Da equipe Rocket decolando na velocidade da luz. Até chegar em Jotô. Até chegar em Jotô. Aí você recupera algumas memórias. Você assiste a Liga também. A Liga de Kanto é da hora. É uma liga boa. E aí depois você parte pra Jotô. Tá. Show de bola. Não, aí parte pra um novo mundo de aventuras. Correção. Meu, pior que assim, o louco que se ele for assistir a quarta temporada, eles vão assistir dois episódios, porque a quarta pode crer. Inteira é só filler, meu. Não, então, isso aí é... Então, o próximo temporada ele falou, acho que hoje, mais cedo pra gente, porque a Liga Laranja é filler. Liga Laranja não é filler. A Liga Laranja não é filler. Alô? Alô? Vocês estão me ouvindo? Muito bem? Ah, é que você cortou aqui, ah, tá, você entendi. Falou. Não, o próximo falou, aí ficou mudo. É, suspense. Tô. Eu suspense. Não, é que você tinha falado que as Liga Laranja era filler, né? Liga Laranja não é filler. São os temas polêmicos aí da franquia. Então tá bom. A Liga Laranja é filler nos jogos. Ela não existe nos jogos, mas no anime ela existe e o Ash ganhou uma liga. Então ela é canônica. Ela não é filler. Mas enfim. Bom, enfim. Não é essa a discussão do podcast de hoje, né? Isso a gente deixa pra um outro podcast. A discussão da canonicidade das temporadas de Pokémon. É até uma boa pauta pra algum outro episódio. Mas enfim. Eu vou. Exato. Será se o Meganium, o Chikorita e o. Tan. O Bailiff são de verdade? O Ash está em coma? Né? Grandes boas teorias. Nunca cai em desuso. Mas enfim. Né? Será que o professor Cavalho tem um affair com a mãe? Essa é muito interna, porque ninguém. Essa é muito interna. Por que eu vou? É por causa do cast que a gente gravou e não foi pro ar, mas enfim. Ah, pior, né? Melhor piada interna que jamais ficará. O pessoal jamais saberá. Mas enfim. Eu vou tocar uma musiquinha aqui pra gente se preparar pro próximo bloco. E logo mais a gente retorna aí. Então fiquem aí com uma musiquinha muito marotinha. E é isso aí. Falou, gente. Aguentei. Muito bem, voltamos aí aos Paranauês, muito marotinhos. Antes de prosseguir aqui com o tema principal, vou dar uma lida aqui no chat, porque a gente esqueci de dar uma lida antes de encerrar esse bloco. E deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho mó errado isso de poder optar pela Mega. Espero que esteja errado. Porra, velho, eu também espero que você esteja errado. Sacanagem. Ah, eu gosto, eu acho bom. Eu não gostava muito desse rolê de ter que escolher a Mega de acordo com o jogo. Não. Eu gostava desse negócio. Mas faria sentido realmente ter, tipo, sei lá, a Mega X no Pikachu e a Mega X no Eevee, né? Já que são duas versões de qualquer forma. Mas enfim. E a Mega X nos dois, no caso, não. É. Mega Eve. Minha teoria dizer, né? Que todos os humanos no mundo Pokémon são ninjas. Velho, eu não lembro se... desculpa, eu acho que a gente foi disso, mas eu não lembro que é isso aí não, mano. Explane mais aí, que daqui a pouco a gente dá uma lida aí e a gente dá risada. Já. Enfim. Deixa eu ver aqui. A gente vai falar sobre manias, certo? Manias e cacoetes. Alguém gostaria de começar com alguma coisa que gosta de fazer? Por exemplo... O que pode enquadrar com mania, né? Tipo, eu vou dar um exemplo pessoal, se vocês me permitem. E aí na sequência vocês Por engatam junto. Pode. Eu... Muito obrigado. Eu tô fazendo, permito. Tô fazendo um gesto aqui com a mãozinha, tipo uma sainha, tá ligado? Obrigado. Enfim. Eu tenho um toque de, tipo... pegar sempre a primeira versão dos jogos. É tipo Pokémon Red. Eu já comentei várias vezes. Então não é toque. É uma mania, cacuete, é toque. É mania, toque. São costumes. Costumes, melhor assim dizendo. Então, costumes, hábitos muito marotos. Eu sempre pego as primeiras versões. Eu já comentei várias vezes isso aqui no podcast, né? Quem ouve aí sabe disso de cor salteado, provavelmente. Eu espero. Enfim. Pokémon Red, Pokémon Gold, Pokémon Ruby, Pokémon Diamond e afins. Sempre as primeiras versões eu pego. Vocês têm alguma coisa desse tipo também? Uma coisa que vocês sempre fazem nos jogos? Tipo, é de lei, tá ligado? Fazer sempre nos jogos. Oi? Só que aí dessa vez a gente... Eu peguei o Sun também com você e o Ultra Sun. E deu uma Nossa, desculpa, tá dando umas cortadinhas. Eu não tô entendendo o que você tá falando. Alô? Transmissões. Oi. Alô. Alô, graças a Deus. É o Rotal, tá trolando. É um Rotal que tá trolando aqui, chama. Fala dele. Falei. Graças a Deus. Oi. Agora tô ouvindo direitinho. Alô? Eu espero. Vocês tão me ouvindo? Vai. Sim. Eu sempre peguei as versões Silver. Esqueci todas. Sei, as segundas versões, né? Safira, tal, né? E aí eu falei que as segundas versões. E aí eu peguei agora a última, a Sun e a Ultra Sun. Ah, entendi. E depois estremecida na nossa amizade, uhum. Né? Tipo, porque era. Deu aquela estranhada, né? Tipo, pô, não tô acostumado a fazer isso aqui, né? Né? Te entendo muito bem. Eu fiz. Eu assim como o Nicolas, a gente tentava a primeira versão. E quando eu fui jogar o Nova, eu fui tentar encarar esse novo mundo de aventuras. Que porque quando tinha lançado. Enfim. Atualmente o Pediga é bem maior com a Nintendo de todo mundo, tá ligado? Na época que lançou, eu não tinha me animado a jogar. Tanto Black White 1 quanto 2. E dessa vez, eu decidi escolher Pokémon White, que é a segunda versão. Simplesmente porque eu acho um Zekrom mais da hora, né? Pra ser bem sincero. Porque... É justo. Porque, pô, eu queria ter o Zekrom na... É justo. Ali na minha box, né, mano? Eu quero ter o direito de escolher qual lendário vou deixar mofando, sabe? Sou eu que vou capturar, sou eu que vou deixar meu fã, eu tenho o direito de escolher, né? É justo. Eu tenho o direito de escolher. E eu sim, particularmente sim, acho o Zekrom da hora. Aí voltou pro Black White 2 e eu fui pro Black porque era lá que tava o Zekrom. É, faz sentido. faz sentido também. Não, faz sentido. Então assim, Starter de fogo. Starter de fogo. Eu costumava ter essa mania quando eu era mais nova, aí depois com o tempo eu passei a explorar novos horizontes e pegar cada um. eu nunca consegui ter isso de pegar um starter. Mas todos sabem que o starter, o melhor Sim, starter, claro, obviamente. É o Bulbasaur, né? Gente. Não, é o Bulbasaur. É não, cara, mais, você tá louca? É o Bulbasaur. O que você tá falando aí? Exato. Sacanagem. Ela é tão que chamou essa onda pro não, cast? Você tem razão. Mas é. No meu coração, o melhor starter. É que não, por exemplo. Posso falar muita coisa? Uhum. Porque quando eu comecei a jogar, era sempre naquela intermediária. Uhum. Eu comecei a me jornar Pokémon em Pokémon Yellow. Aí quando saiu o resto, já foi pro Crystal. Errado, e eu já fui direto pro Crystal. Eu só fui começar a dividir mais meus caminhos quando começou a lançar Fire Red e Leaf Green. Mas mesmo assim, eu sempre jogava os dois por causa daquele negócio que tu comentou do emulador. Mas acho que eu comecei a sentir mais dificuldade pra escolher as versões. É, XY é mais complicado. XY. Porque eu sempre ia pela preferência do lendário. Aí quando começou a vir aqueles version exclusives, aí começou no XY, a gente até tava falando. Na dúvida. Então, é isso que eu ia comentar. Os exclusivos meio que sempre existiram, só que no XY tem um agravante que a gente tava comentando esses dias, quando você tava até falando de pegar o X ou Y. É que, por exemplo, o Houndoom tá num jogo Sim. e a Houndoom Nich tá no outro. Isso quebra as pernas, tá ligado? Exatamente, eu fiquei perguntando, porra, por que a Nintendo inventou essa porcaria é meio vacilo, agora, velho? Pra quê? Eu sei que vocês querem que a gente saia de casa, Nintendo, pra encontrar, fazer amiguinhos novos, mas sério. Exatamente, se eu quisesse amigos, eu ia lá e brincava com eles, eu não ficava jogando Pokémon. Sacanagem, eu vou fazer. Sacanagem, não é mesmo. Amigo? Não conheço esse tipo, é essa espécie. Que Pokémon é esse? Não conheço essa espécie. De que região que é? Esse Pokémon de que região? Exatamente. De que região que é? Quando que ele evolui? Que nível libera isso? Mas enfim. Não, mas é. Esse negócio de starter, eu nunca tive tanto problema com starter. Porque assim. Aliás, nunca tive tanto cacuete com starter. Não, tipo, vamos supor que nem, por exemplo, o Super Sonic comentou aqui, né, no chat. Eu sempre vou começar com o inicial de água. Eu nunca tive essa neura em particular, mas a gente tava falando do Bulbasaur aqui, eu tenho uma neura de começar sempre com o Bulbasaur. A menos que seja pra, tipo, speedrun, tá ligado? Que você tem que começar, é muito melhor você começar com o Squirtle, né? Mas, normalmente, se eu vou jogar mesmo, na prática, é Bulbasaur. Ou, por exemplo, em... tipo, o Jotun eu não tenho a mesma neura. E eu gosto muito de escolher o Cyndaquil. Quase sempre, mas eu consigo escolher o Totodile, tá ligado? Mas a Chikorita não. A Chikorita eu já não escolho, tá ligado? É verdade. A Chikorita em Joto, eu não falo nem só Heart Gold Soul Silver, mas Gold Silver Crystal também. Eu não consigo, cara. Assim, se eu pego é pra Dex, tá ligado? Se eu pego é pra Pokédex, porque... Eu, sinceramente, acho o Grass Starter mais bosta que tem. Quem fica puto... Não, mas parabéns, eu acho que assim, é uma verdade. Tipo, não que a Chikorita é uma bosta, mas que, tipo, de todos os starters, ela é o menos melhor inicial de grama, tá ligado? De todos os iniciais de grama, ela é o menos melhor, tá ligado? Em questão de gameplay, né, no caso. Assim, em moveset, ó... Em moveset, eu acho o Trico e suas evoluções pior. Mas o Trico, ele tem o Sceptile tem uma arma na bunda, né, mano? É da hora. Eu sempre uso isso de argumento, né? Vira um foguete, convenhamos. Qual é a última evolução lá do Fênix? Delphox. É o nome da evolução? É o Delphox? É a Delphox. O Delphox tem um graveto, enquanto tem o Sceptile tem uma floresta que... inteira, tá ligado? E quando ele vira árvore de Natal. Porque, ó, uma coisa que eu entendo esse preconceito com Chikorita, que o pessoal que gosta de Chikorita sofre com o Mudkip. Todo mundo fala, não, Mudkip, essas evoluções têm cara de batata. Todo mundo fala, não. Mas Mudkip é amor, gente. É porque tem cara de batata. Alto lá. Não é questão de falarem que tem, é que ele tem, tá ligado? Eu vou negar. Não. O tipo, Mudkip dos três é o que menos tem cara de batata. Mas o Marshtomp é o que mais tem cara de batata. Pega uma imagem do Marshtomp, mano. Não, mas mano, o Swampert é da hora. O Swampert é perfeito. A definição de perfeição é o Mudkip e suas evoluções. Acabou. Oh, mas em Omega. Uh-huh. Eu também odiava o Mudkip, né? Mas só a Mega do Swampert já me fez escolher. Aí eu larguei o Torch, que eu tinha essas neuras também de inicial de fogo, né? E o Swampert, Mega, sim. Inclusive. Não, então, eu tinha. Eu agora. Da hora, mano. Então. Eu pra sim, sim, Pokémon sim. Não, por exemplo, eu tinha um. Eu confesso aqui. Eu tinha um preconceito com o Mudkip. Eu achava ele um péssimo inicial. E aí. Mas por quê? Não, calma é lá, mas isso era, que vocês querem. Tipo, há anos atrás, tá ligado? Porque o que aconteceu? Foi um belo dia que eu fui falar assim, quer saber? Eu nunca peguei o Mudkip. Por que que eu acho ele tão ruim? Peguei ele e joguei. E aí eu falei, porra, mano, esse é o melhor starter de ruim, infelizmente. Porque o Trico é muito mais legal. Mas o Mudkip é o melhor starter de ruim, a gente não tem o que falar. Tá? Ó, comentário aqui. Uma maneira que eu tenho é a seguinte, é um caso muito extremo mesmo. Vejo um item, eu posso estar com 5 pokémons mortos e um com metade da vida. Eu vou fazer de tudo pra chegar aquele item. Já rolou, deu da blackout tentando pegar item, cara. E tipo, no final era, sei lá, uma heart. Era tipo uma pokebola, sabe, um monstro ball, uma coisa assim, completamente idiota. Temos que pegar. Temos que pegar. Eu tenho um pouco dessa neura também. Cara, a melhor coisa que fizeram a partir do Black White 1 e Black White 2, eu não sei se isso permaneceu nos outros, é você, sempre que você entrar numa batalha Pokémon, numa batalha, seja Wild ou Trainer, ou então você sair de um lugar pro outro, sim. A Dowsing Machine não desliga. Ela vai estar lá. Isso é um quebra-galho enorme, porque no Heart Gold Soul Silver, sempre que você fazia qualquer coisinha, ele já fechava. Já desligava. Então era um saco você ter que ficar ligando a cada, sei lá, 2 segundos. Em XY eu não lembro. Cara, eu ficava minutos assim de jogo, só pegando o Mushroom, tá ligado? Umas partes de Mushroom. Podia dar pra fazer Mushroom também, ia ser bem da hora. Eu acumulei um monte. Porque, convenhamos, Pokémon Black White 2 introduziu, mas eu não sei se já foi introduzido no primeiro ou se foi a partir do segundo. Ele introduziu a meio que continuar usando o item. Por exemplo, tu usa uma Potion. Não, foi no primeiro. Foi no segundo. No Heart Gold Soul Silver, que tipo, tu tem que abrir de novo e escolher o Pokémon. No meu primeiro. Nossa, não apareceu isso. E eu fiquei muito mal acostumada isso depois lembro, que comecei a jogar. Tipo, você continuar usando o mesmo, assim. Tipo, Potion, né, por exemplo. Item de cura, essas coisas assim. Isso eu realmente não lembro se dá pra usar mais no primeiro. Não, qualquer outro item, no caso. Até o Repel, tipo, acabou o Repel. Ele pergunta, você gostaria de usar outro, sim ou não? Tipo, isso, poxa, realmente. Finalmente. O meu ele só falou isso no 2. Não, tem não. Certeza, mano. Você não tem que ficar perdendo teu tempo abrindo a bag de sim, novo, sim, catando sim. Não, tempo pra e usar ele. Cuidado, já segue, aperto segue o lá, bate no IR, tudo certo. Segue indo. Pra mim, a maior tecnologia que Pokémon já fez foi aumentar a capacidade dos itens na bag. Nossa, antigamente cara, era porque muito Pokémon triste. Red era muito triste. Então, falando de item, é um outro cacuete que eu tenho. E eu adquiri esse cacuete, sei lá, de uns 5 anos pra cá, tá ligado? Porque antes eu não tinha isso. Que é de comprar item de cura. Eu preciso comprar item de cura, tá ligado? Tipo, não o Potion. Eu preciso comprar Paralyze Heal. Eu preciso comprar todos, tá ligado? Tem um de cada. Preciso ter o antídoto, preciso ter o Paralyze Heal, preciso ter o Awakening. Mano, Encanto a gente pega a Pokéflauta. E eu compro Awakening. Porque eu preciso ter todos os itens. Mas eu compro, tipo, mas é moderado, tá ligado? Eu não gosto de ter mais de 10 de cada um, tá ligado? Tipo, até certo ponto da jornada eu quero ter 5 de cada, sempre que possível. E depois eu preciso ter, tipo, no máximo 10. Porque aí já tem o full heal também, né? Dá pra dar uma contrabalanceada. Sim. Mano, eu sou assim com com o Master Ball também. Porque, tipo, eu acho que pra mim, se eu usar Master Ball, eu vou estar sendo perdedor. Tipo, nunca usa. E aí, o que eu tenho que fazer? Quando eu for pegar Master Ball, eu tenho que ter todas as Pokébolas e eu não posso deixar acabar. Tipo, assim, fala, porque eu sei que é a única saída, né? Com a Pokéball, a Master Ball comprar mais Pokéball. Não, e tipo assim, se eu acabar com a minha Pokéball, tipo, zero, e aí eu compro a Pokéball de novo, a Pokéball vai estar embaixo. Sim, a Master Ball tem que ser sempre a última. Tem que ser sempre a última da lista. Então se eu tenho uma Pokéball só, eu tenho que sair correndo e comprar mais Pokéball, porque tipo, não posso correr o risco de... Exatamente. Olhar pra ela e querer usar. Cara, você falou que você se sentiu um booster com a Master Ball... No Black Watch 2 eu ganhei duas Master Balls, você acha... Pode crer. Pô, mas por exemplo, eu também não gosto de usar muito... Não gosto muito de usar Master Ball, porque eu acho que é muito fácil. Mas eu tenho um pouco de neura. Não em neura, mas eu gosto de... Costumo fazer isso quando eu tô jogando por conta própria, né? Por exemplo, eu tava fazendo a stream esses dias lá do Heart Gold Soul Silver, né? Que eu comecei a jogar lá, ao vivo. Lá eu capturei o Ho-Oh na Ultra Ball. Acho que foi na Ultra Ball, né? Foi na Ultra Ball, provavelmente. Mas eu não... Mas eu não costumo gostar de capturar o Ho-Oh na Ultra. Eu gosto de capturar o Ho-Oh na Master Ball. Eu não sei porquê. Acho que porque eu usava, tá ligado? Quando eu era moleque, sei lá. Mas eu gosto de capturar o Ho-Oh na Master Ball. Eu acho que, tipo, sei lá, os outros eu não gosto, mas o Ho-Oh eu gosto, tá ligado? Eu normalmente capturo ele. Eu batalho. Não, eu enfraqueço, tipo, eu batalho até deixar um pouquinho. Aí eu geralmente jogo umas pokebolas, tá ligado? Pra, tipo, sabe fazer? Imagina a cena, tá ligado? Você tá lá lutando, e aí, tipo, você tá, tipo, todo destruído já, você tá no seu último Pokémon, você não tem mais saída. Aí você olha pra outra bola, pra Master Ball, tá ligado? Aí você olha, você joga Master Ball, porque é a última opção, tá ligado? Geralmente eu gosto de fazer isso no, na luta contra o Ho-Oh, sei lá. O lance do Nyx com as potions e itens de cura, de healing, né? Esse sou eu compro Pokébola. Eu, em nenhum jogo, compro item de cura. Eu não compro pot, eu não compro super pot, eu não compro awakening. Tudo que eu recebo, que eu tenho nas bags, ou é encontrando no mapa. Eu não gasto. Gastar eu gasto, mas é só na Elite 4. Na Elite 4 é de lei, né? Eu só gasto na Elite 4, geralmente eu deixo meus Pokémons. Me dá 99 por história. Não, eu chego, assim, eu sou tão mão de vaca. Eu sou tão mão de vaca com meus itens de cura e etc. Que eu chego na Elite 4 e não preciso comprar, tá ligado? Em compensação, se vocês forem olhar a minha bag em Pokémon Black White, tem mais de 150 Pokéballs. Essa é outra mania que eu não gosto. Eu não gosto de passar do 100. Tá ligado? Eu tenho 99 Pokéballs, mas eu não chego na centésima. É a mania reversa. Mano, portanto, eu devo estar com umas 150, 160 Quick Ball lá. E eu, tipo, não tô afim de lutar, eu toco aqui com o bloco, capturou. Vai, próximo. Pá, próximo. Jamais. Em relação a itens e quantidade, eu não tenho tanto problema. Acho que o meu único problema é organização. Em Pokémon Heart Gold, Soul Silver, meu Deus do céu, as minhas potions tinha que estar tudo organizado. Potion, Super Potion, Hiper Potion, Max Potion, aí depois vem Full History, Awake, e assim vai. Se não tá organizado, eu tenho preguiça de organizar. Eu tenho... Nossa, verdade. E o bom é que o... Falei. Foi mal. O bom é que os jogos mais atuais, aí você aperta, acho que é Y, não sei qual que botão que você aperta, e manda reorganizar. Ele reorganiza a bag inteira. Sim, ele organiza delícia. Tudo. Então, esse era o meu problema. Nossa, a melhor coisa do mundo. Esse era o meu problema com os jogos anteriores. Porque, por exemplo, o Heart Gold Soul Silver que você comentou é uma porcaria pra você organizar. É ruim de organizar. É difícil, dá trabalho. Eu não gosto de organizar a bolsa de Heart Gold Soul Silver. E aí eu deixo bagunçado e me incomoda. Eu não sei se é que nem no Platino. Tem que ser de um por um. Tem que ser de um por um. Só que de Platino, pelo menos, é uma listinha, tá ligado? No Heart Gold Soul Silver são páginas, né? É meio confuso o rolê que eles fazem em Heart Gold Soul Silver. Isso é muito ruim. E aí, nossa, Black Watch pra frente, que eles adicionaram o botão de sorte. Ai, é isso, tem essa também. Vocês preferem organizar o... O cara que... O cara que deu a ideia virou CEO, tá ligado? CEO. Isso porque foda-se, que se dane o Satoshi Tajiri, né? Deus. Vamos colocar o... Vamos colocar o estagiário que teve a ideia. Enfim. Foi o estagiário, certamente. Foi o estagiário. Então, é isso. O Supersonic perguntou um negócio que eu ia perguntar de uma forma parecida. Tipo, ele perguntou de alfabética ou não, tá ligado? Tipo, no caso, eu gosto de colocar os temas em ordem numérica, mas eu sei que tem gente que prefere colocar os temas por ordem de tipos. E aí, qual dessas pessoas vocês são? Eu coloco por ordem numérica, cara, sempre. Não, a maneira que a pessoa organiza as TMs, verdade, define tem, quando que ela começou a jogar. Realmente existir, hein? Tem um... Ah, não, TM, TM. Como é que é? Por tipo. Desculpa. Por tipo, jamais. Ah, tá. Oh, que susto. que susto. Não, você viu o tom? Tipo, como é que é? Você viu o tom? Sai desse podcast como é que é? Agora. Tá querendo sair aqui do podcast ficar, ao vivo? Ao vivo. Não, sacanagem. Não, opiniões existem, né? Mas existem as opiniões certas e as erradas, né? Mas você é por tipo ou você é por número? Eu não entendi direito. Eu entendi que é por número, mas... Certo, vamos sim, lá. Sim. TM por número, beleza. Por número. Beleza? O resto por tipo. Ah, sim, sim. Não, isso concordo. Super potion, hyper potion, max potion. E aí fica. Isso eu concordo também. Porque aí por ordem alfabética eu também acho meio zoado. Eu não consigo calcular a ordem alfabética desses itens assim, não. Isso é meio zoado mesmo. Ah, não, por favor. Ah, o professor tinha comentado aqui no chat também. O A mais B baixo na hora de jogar Pokébola. Alguém tem essa mania, realmente? Agora falando na real, tá ligado? Porque, tipo, isso virou meio que piada na internet, porque é um senso comum, né? Se você apertar o botão, vai funcionar alguma coisa. Mas eu não tenho esse costume de apertar o A, B, A mais B baixo, ou sei lá o quê. Mas eu geralmente fico apertando o A várias vezes, tá ligado? Eu aperto o B pra baixo. Eu fico até capturar. É, então, eu o meu é por ansiedade também, tipo, não é necessariamente por achar que vai funcionar, mas eu geralmente fico apertando lá mesmo. Eu acho que eu vou eu acho que vai funcionar. Eu acho que vai funcionar. Se tem gente que acredita no Papai Noel, eu posso acreditar que não. Eu concordo também, até porque, meu, às vezes a Game Freak fez um negócio, sim. Sei lá, né, tipo, eles colocaram, aumenta a chance. Na dúvida a gente aperta. Três vezes um A, não sei. Funciona. Ninguém verificou o código do jogo pra confirmar isso. Vamos fingir que ninguém. Então a gente pode acreditar, sim. É verdade. Papai Noel é o signo e A mais B. Papai Noel é o signo e A mais B, exatamente. Aliás, a gente podia fazer uma ordem de signos de botões que se aperta, né? Tipo, eu sou o A, o B mais baixo, que nem o Cross falou. É o primeiro signo, tá ligado? Aí você aperta o B cima, tá ligado? É o segundo signo. Deixa eu ver o que mais que eu tenho. Ah, eu tenho um outro costume que eu... Isso mudou um pouco agora em Sanimon, né? Porque Sanimon você não tem mais a necessidade dos HMs, portanto você não precisa ter mais o Fly Slave, né? Tipo, alguém pra usar o Fly. Mas eu sempre gostei de capturar o pássaro da região. Tirando o Taylor. O Taylor, eu nunca gostei do Taylor. Assim, pra a ponto de falar que ele, né, ter o rolê aí. Mas eu sempre gosto de ter o pássaro da região. Eu nunca gostei então, daquela. Eu também não gosto, mas quando eu joguei Black White eu peguei ele. Do... Entendeu? Ah, eu peguei, mano. Nossa, cara, não conversa mais comigo. Você pegou ele, não, Taylor, não pegou Taylor, cara. Ah, mas o Suelo, velho. Não tem vergonha, ele não. Ele só tem duas evoluções. Pelo menos o Pidove tem três, tá ligado? Cadê o amor da vida? Pelo menos o Pidove tem três estágios, velho. Dois estágios, né? Mas enfim. Porra, peraí, de pão pra galinha da Angola tá muito bom. Não tô bom, falando, né? Que é bom, mas tem três, tá ligado? É que nem o Hoot Hoot e o Noctowl. Ah, você pode considerar que o Flygon, mano. Não é sempre que eu pego ele. Mas às vezes eu pego, tá ligado? Mas me dá a urticária ele não ter duas, não, só ter duas formas. Oh, mas o Noctowl é da hora. O mas pensa se tivesse uma terceira. O Noctowl é mó da hora. É verdade. Ia ser bom demais. Uma terceira já tem, acima é o do Ed Rowlet, mano. Uma intermediária depois do Hoot Hoot. Podia ter o Ruhu, é, né? É verdade, podia ter. É verdade, é verdade. É o Primal Ruhu, mano. É verdade. Pois Noctowl, mano. Primal... não, Primal Noctowl, mano. Primal Noctowl. Falando nisso, vocês tinham também aquele negócio, porque até a quarta geração, quando você, o Pokémon é envenenado, né? Sim, sim, sim, sim. Aquele estreco na tela, até você chegando sem sim. Pokémon e curar. Sim. Vocês se sentiam fracos? Eu sim, eu me sinto até hoje. Quando, morri. Quando eu jogo jogos antigos, né? Nossa. Mano, pra mim, eu... Nossa. Nossa, essa agora pra dar um alívio quando ele chega a 1 HP e diz, ah, o veneno passou e ele sobreviveu. Tipo, ufa. Então, eu não gosto disso. Eu gostaria que eles morressem, tá ligado? Tipo, caraca, né? Tipo, aggressive, né? Porra, eles têm que morrer. Não, não, mas eu gostaria que isso não tivesse. Porque aí eu... Porque, por exemplo, hoje, agora o que acontece? Pode deixar ele chegar a 1 de HP que ele não vai morrer nunca, tá ligado? Eu não tenho mais a preocupação de salvar o meu Pokémon, tá ligado? Eu gosto de salvar ele. Eu gosto de tentar salvar sempre os Pokémon. Uma coisa que me incomoda bastante é o Poison ter feito fora do jogo e o Burn não. Porra, o seu Pokémon tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, mano. Tá pegando fogo. Eita. O bicho tá pegando fogo. Mas eita, é só o Poison que fere ele depois do jogo. Mas você já queimou a mão? Eu não consigo. Se você deixa a mão paradinha lá, não acontece muita coisa com ela, tá ligado? Ela fica ardendo, mas ela não machuca de verdade, tá ligado? Agora, se você tá em... Não, é... Não, não, não, não. É meio foda você também querer comparar, mano. Sei lá, você tá lá contra um Vulpix, o bicho mas... te taca flamethrower. Ou você torra, ou você pega fogo. Se você for um Pokémon de planta, a planta não vai apagar, será que, tá será que ligado? Os... Pronto, pensar. Será que os Pokémon, os treinadores andam com o extintor de incêndio, nesse caso? Ia ser interessante, tipo Didi, tá ligado? Apagando o fogo do, sei lá, de um Executor, tá ligado? Pô, se for assim, podia os Burning Hill vão ser extintores podia de incêndio. Podia ser, verdade. E aí? Ali... É, mas e se aí? O cara não tiver um extintor de incêndio, tem outros métodos também, por exemplo. Ou você Pokémon pode usar nada. Areia pra parar. Você pode usar areia, você pode, sei lá. Qual que é o sentido, Barry, né, da Barry salvar o... Ah, no pior ele come uma fruta e passa, né, o queimado. Exato. Ah, o veneno, beleza, o veneno dá pra entender, mas o Barry, o queimado, realmente... E a fruta, como é que ele come dormindo a fruta? Não tem aquela... Não tem aquela tipo, galera lá que bate? Que... Não, pô, o treinador é coloca na boca do bicho. O Goku, né? Ele coloca a semente dos deuses na boca do Gohan que quebrou o pescoço, tá ligado? Caraca, Goku, tá vivo. Tá vivo. Verídico. Já aconteceu. Eu acho aquilo ali totalmente verídico. Se for um ódio, tipo, você já tá confuso com o Barney. Água só agora que eu entendi. Tive um delay mental aqui, realmente. O ódio ele já deixa ele um... né? No ar. Mas tem outro método de apagar fogo também. Não tem aquele pessoal que tá com pano e começa a pisar? É verdade. Você pode fazer isso com seu Pokémon, tá ligado? É. Se você não tiver um Pokémon de água e se você não tiver um extintor, você... Não, tem uso recuperador. Hã? Poxa, a partir, não sei, de... É a segunda geração a gente começava a carregar um regador. Usa o regador? Caraca. É verdade. Por que a gente nunca usa regador, então? Aí ele tá lá no... É porque tá a gente usa... Magma Mountain. Se a gente usa A gente só usa regador pra regar as berries. E pra regar o Sudowoodo. O de Silver Crystal era só pra encher o saco do Sudowoodo. Porque a gente usa Pokéflauta pra acordar os bichinhos dentro da batalha. Por que que não usa o regador pra acordar, né? Sim. Podia usar pra acordar também. Porque quando molha a cara dos bichos, eles acordam, né? Podia ser pra, tipo, podia ser um full heal, tá ligado? Uma coisa pra mim que é de lei é sempre que eu pego alguma das varas de pesca no jogo, eu sempre vou no primeiro fisherman, fico do lado dele. Ah, chegar lá pertinho dele, né? Tô ligado. Companheirismo. E aí, companheiro, bora, toma pesadinha. É, todo jogo, tá ligado? Ô, oh, tá tendo Smash Carp hoje, é, honra. É verdade, é verdade. Jantar vai ser louco. É isso aí. Sabe? Pô, eu tenho um... Você falou de pescar, eu lembrei por, em parte de um bagulho que eu tinha um pouco de costume. Tenho o costume, mas não é... Vocês vão entender quando eu explanar melhor. Eu sempre quis completar a Dex, só que eu nunca conseguia nas primeiras versões, porque não dava pra pegar todos os Pokémon, não tinha quem trocar. É, depois na quarta geração, tipo, tinha muito bicho, eu acabei não fazendo isso e tal. E aí eu... Teve uma vez na quarta geração que eu me esforcei, e eu... Isso no... No R4, né? Tinha a fitinha lá e tal, e eu fazia alguns backups de vez em quando da fita. Eu tava jogando Platino e eu tava com 320 Pokémon na Pokédex, porque eu tenho um pouco dessa neura de querer um dia completar todas as Dex. Aliás, ou melhor, não é completar a Dex, mas é ter um Pokémon de cada espécie, tá ligado? É, e eu gosto de ter essa, todos os Pokémonzinhos assim e tal, inbox e tal, sim, etc e tal. Se for um macho, não, então, uma ainda não, então mas eu vou um dia será. Chamar de Noé, um dia, cara, será. Você vai ver. É que não encontrei a melhor forma de organizar isso, tá ligado? Porque eu gosto de ter da box pro número 1 ou 30. Mas, por exemplo, tô tentando lembrar aqui algum Pokémon que... Não, acho que eles não... Não, por exemplo, o Gallade e a Gardevoir, tá ligado? É... Não, não sei. Eu acho que eu tô errado nesse sentido. Dá pra eu fazer isso, sim. Eu vou fazer isso com uma maestria. Depois você vai ver esse rolê. É que tem Pokémon que não tem macho. Tipo a Chansey. Chansey não tem macho, tá ligado? Não, e aí, é, por exemplo, se eu for colocar uma macho e fêmea, vai quebrar ali o rolê, tá ligado? É, não sei. Enfim, vou pensar ainda melhor nesse rolê. Mas, enfim. Podem ser duas Chanceys fêmeas. É, pode ser uma delas, pode ser delas. Pode ser realmente, é um ponto, é um ponto. Inclusão, né? Mas enfim. E eu gosto de ter esse rolê de ter tipo um de cada espécie e tal. E aí eu perdi isso. Por muito tempo eu tive esse trauma, porque eu perdi o meu save do Platinum, que eu tinha 320 Pokémon já nas boxes, tudo bonitinho. E aí eu só tive coragem de voltar a fazer isso em XY depois que eles lançaram o Pokébank. Só que depois de XY, que tipo eu consegui completar tudo, talvez salvo por alguns Pokémon de evento, né? Tipo, o Volcanion, tá ligado? Que é só evento específico, essas coisas assim. Os míticos, né? É, em Sun e Moon eu senti tão... Não foi a mesma coisa, tá ligado? Porque, tipo, eu já tinha a maior parte dos bichos. Eu só, tipo, tive que capturar os de Alola, tá ligado? Eu fiquei triste, tá ligado? Não sei explicar, mas é uma confissão que eu tenho a fazer aqui. É uma mania que me... É uma mania que me... Que, tipo, eu consegui fazer, sabe? Tipo, eu tive, sempre tentei, assim, e aí quando eu consegui, tipo... E agora, tá ligado? É meio triste. E agora, o que eu faço? Qual o sentido da vida? Por que eu tenho tudo, né? Qual o sentido da vida, né? Exatamente, qual o sentido da vida? Uma mania relacionada a isso é quando vocês estão lutando contra qualquer pessoa. E aí, tipo, a pessoa tem um Pokémon que você tem na sua party, né? Parte. E aí, você tem mania de jogar o mesmo Pokémon igual? Pra, tipo, meio que ter aquela coisa? Tipo, jogando, aí a pessoa zigzagum, só eu pra sei competir, que eu tenho, né? Aqui. Eu jogo meu outro zigzagum porque eu quero, entendi, que ele prove pro outro zigzagum que ele é melhor. Entendi. Eu sou meio assim. Eu sei. Cara, eu isso eu não sei, tenho, mas muito, eu não, sinto não, muito essa. Honesto. Eu não tenho muito essa neura, não. Mas eu entendo. Eu tenho isso com, tipo, vamos supor, quando a batalha com o rival, tá ligado? Que, tirando por Sun e Moon, né? O Yuta Sun e Ultra Moon, o rival sempre pega o seu... Aliás, até com o rival mesmo, de Sun e Moon, o Hal. Eu gosto de batalhar de o starter contra starter, tá ligado? Eu gosto de fazer esse rolê que você disse, só que starter versus starter. Tipo, eu posso estar com... Eu tô com o Venusaur e ele tá com o Charizard. E eu posso muito bem colocar, sei lá, um Gyarados. Mas não, eu vou com o Venusaur. Até porque... Sim, é, no começo do jogo você tem jogo, isso. Querendo ou não, né? A primeira batalha é sempre com o rival. É tipo aquela coisa pra você primeira, ter que provar pro seu rival. Trainer é realmente. Se o starter tá tão bom quanto tem, dele. Eu cheiro mais. Que mostrar quem é que cheira mais tarde. Quem cheira mais. Os maiores cheiradores. Quem cheira mais. Que mais? Vocês tinham nome pro rival, assim, quando jogos? Eu, toda vez que eu jogo Pokémon Silver, Hot Gold Soul Silver, eu chamo o Silver de Fezes. E aí, isso foi a primeira vez que eu joguei no Game Boy. E eu sempre chamo Fezes. Ele. É um bom nome, eu acho. Olha. No save. No meu save de Hot Gold Soul Silver que crashou, eu tinha colocado de Crayson. Mas. Eu costumava. Ou eu não dava um nome, né? Um nome tipo personalizado, uhum. Deixava o nome do rival, né? Do jeito que é. Ou obrigado, eu avacalhava obrigado. Completo. Não tinha meio termo. Tanto que em Platinum eu costumava colocar o nome do Barry de. Entendi. De Butt, tá ligado? Ou então de Dick. Aí sempre chegava a mãe dele. Oh, is ligado, my little ligado, Dick ligado. Here? Tá ligado? Tá ligado. Aí o. Falaram de deixar, né? Isso depois de um tempo. É, hoje em dia tem uns rolês desses, eles têm um filtro de algumas palavras, tá ligado? Mas você pode meio que dar aquela tapeada, né? Tipo, colocando uma. Por exemplo, coloca um Dick com um U no lugar do I, tá ligado? Eu acho que eles não pegam isso. Não, sabe qual é o pior? Eu não posso colocar meu nome. Tipo assim, acho que no último eu consegui colocar meu nome, mas eu não conseguia. Isso. Ah, tá, pode crer, né? Tem o ASS, que é o S. Isso é meio vacilo mesmo, né, mano? Caraca, pode crer. Mano. Que mancada da Pokémon. Que mancada. Ah, eu acho zoado ter esse filtro de verdade. É porque eu não sei se o seu nome que você coloca no seu personagem é usado pro. É pro usado. Pré-jogo e multiplayer, é né? Usado, pra é batalha usado. Tanto. Sim. É, PVP. É usado? É por causa disso, é porque. Ah, é. Nossa, então eu acho que. Precisam, infelizmente. Que faz eles sentido. Por causa da criançada, né? Mas é. É uma pena mesmo. Agora, esse negócio do rival, tipo, player, rival, eu não tenho muita neura. Aliás, eu tenho um pouco de neura. Vamos supor, eu não costumo jogar uma vez só, né? Tipo, por exemplo, talvez salvo pelo Sun e Moon e pelo XY, foram os últimos jogos que eu tive menos tempo pra jogar. E menos ânimo pra ficar rejogando. Então, mas normalmente eu gosto de jogar a primeira vez colocando o nome do... O nome padrão do personagem. Por exemplo, o Brandon, eu coloco o nome de Brandon. O Lucas, eu coloco o nome de Lucas. O Hilbert, eu coloco o nome de Hilbert. Eu acho que no XY eu não cheguei a fazer isso por causa da customização. E em Alola eu fiz isso a primeira vez. Eu coloquei o nome dele de Sun. E depois no Ultra Sun eu coloquei coloquei lá Tsunami, bonitinho lá. E aí o... Nas outras vezes eu coloco ou... Ultra Sun. Eu não lembro se eles oficializaram algum outro nome pro rapaz do Sun. Eu acho que é Sun mesmo, mas enfim. E o... E aí depois nas outras vezes eu jogo de boa colocando o nome. Mas eu normalmente eu gosto de colocar os nomes dos personagenzinhos certinho, tá ligado? Tipo Red, Green, coloco Gold, Silver, ou Ethan, né? Tipo, no Heart Gold Soul Silver, Ethan e Silver. Uhum. Eu não consigo acertar quem é Ethan. Sacanagem. De verdade. É, não, Gold é o nome mais legal. Mas enfim. E o Brandon, e aí o Lucas, Hilbert, tchau. Aí depois eu fui saber. É, o XY eu só fui saber muito tempo depois que o nome do rapaz era Callum. Mas enfim, aí eu já tinha colocado. Mas eu gosto de fazer. E é Callum, isso. É Callum. O nome da mina eu não lembro, não. Serena, né? Serena, pode crer. É Serena. É o padrão da mina do anime. É Serena. Que burro. Mas enfim. E outra coisa que eu não gosto de colocar é nicknames. Eu coloquei, por exemplo, nas lives que eu tô fazendo, porque aí é pra zoar e tal. Mas eu normalmente não coloco. É o entretenimento, né, meu? Mas eu não gosto de colocar nicknames dos Pokémon. Eu acho zoado. É, também não gosto de colocar, não. Quando eu era mais nova, eu colocava nicknames só no início, no starter. Aí depois eu não botava. Hoje em dia até coloco. Ah, outra dúvida. Se eu tenho paciência. Caracteres. Tudo maiúsculo ou maiúsculo e minúsculo? pra nicknames ou nomes? Depende da versão. Eu gosto de usar. Normalmente eu gosto de usar sempre maiúsculo. Depende da versão. Mesmo que não fique legal. Se for de Pokémon, é maiúsculo e minúsculo. Se for trainer, é só maiúsculo. Tirando salvo pro Black White e Black White 2, que eu. Uh-huh. É, a gente tem que experimentar outras coisas e tal. É justo. Vocês nivelam Pokémon? Tipo, sei lá, você fala, vou passar essa cidade, todos os meus Pokémons têm que estar no mínimo no level 30, sabe? Ah, não. Eu sempre. Mas em compensação, eu deixo ele sempre no mesmo nível. Eu sempre deixo o meu starter no nível mais alto. O resto eu deixo. Pra dar uma diferenciada, né? Pra não deixar tudo igual. Normalmente eu gosto de deixar, tipo, pelo menos próximo ou todo mundo mais ou menos no mesmo nível. Mas normalmente é pelo menos uns 5 níveis, assim, de diferença. Ou então. É, tipo, passou de 10 níveis e já começa a me incomodar, tá ligado? De diferença, assim. Meu, eu faço uma coisa muito, muito estranha, que tipo, eu não sei se é estranho, mas eu sei que meu Pokémon tá pra evoluir, eu não uso mais ele, ah, eu falo, eu quero que ele evolua com o líder do ginásio, porque tipo, eu quero uma emoção, sabe? É, eu faço sim, isso... Você fica vezes... passando a cena na cabeça, né? Da hora. Exatamente. Esse é um bom também. Imagina, tipo, caraca, o Gym Leader, caraca, teu Pokémon tá evoluindo, velho. Aí, olha, nossa, meu, né? Estou impressionado. Oh, meu Deus, como... meu, que vai, coisa, não? Ele está evoluindo. Da hora. Nada além do programado. Nada além do programado, né? Deixa eu ver, o que mais? Uma então, coisa que eu faço de sacanagem. Bem? Não, pode falar. Uma coisa que eu faço de sacanagem, pelo menos em Hoenn, no caso é Ruby Sapphire, uhum, porque eu não tenho New 2DS e jogo e tal, é deixar o professor Birch sofrendo um pouquinho com o Zigzagoon, tá ligado? Depende, no Emerald é... Não era Potino? Varia entre o... No Ruby Sapphire Potino? É, acho que é um Potino. Eu não me lembro agora. E no Emerald é um Zigzagoon. Aham. É, eu lembro de ser Zigzagoon, né? Tá ligado. Tá, espera um pouquinho e vamos ver o que tem o resto da mala, né? Eu fico Normalmente eu tento pelo menos dar... No Ruby Safira eu tento pelo menos dar uma fugidinha, tá ligado? Pra ele falar assim, não, onde você tá indo, tá ligado? não, me ajuda aí. Eu gosto de fazer ele pedir, implorar, tá ligado? E normalmente eu gosto de fazer também, tipo, ele pergunta, né, depois pra se a gente quer encontrar com a Mei lá. Eu gosto de falar pelo menos uma vez não, pra ele falar assim, não. Você não quer ir lá? Tá ligado? Tipo, pra ele insistir, tá ligado? Porque ele vai sempre insistir até você falar assim, mas eu gosto de falar pelo menos uma vez não, só pra zoar. Acho honesto. Tem aqueles padrão também, cara. Né? Todo mundo salva, tipo, com excessividade, mas de vez em quando eu salvo, tipo, umas 2-3 vezes antes de alguma coisa muito importante, tá ligado? Tipo, sei lá, batalha contra a lendária. Eu salvo umas 2-3 vezes ali seguidas só pra ver as dúvidas, tá ligado? É, pelo menos duas eu é... Eu também garantido. Salvo duas, tá garantido. Eu não, só salvo uma independente da situação. Só teve um caso que eu esqueci de salvar, que foi pra... na luta contra o N, cara. E eu tava... Foi na real, foi dois casos. Um foi a luta contra o N, que eu ganhei, e o outro foi quando... Eu até comentei com a Ray. Em Black White 2 tem aquela casa que fica a Cynthia, né? Tanto no Black 1, quanto no Black 2. Só que eu não sabia que não. Eu não sabia se ela tava lá, tá ligado? Eu pensei, eu vou conferir. Só que eu não salvei, tá ligado? Ela. Eu entro na casa, ela aparece, ela me desafia e me dá uma sova. Ela tá com o Garchomp e começa a dar um hit kill em todos os Pokémons. Eu fiquei tipo, mano. Cintia, exatamente. Vocês salvam o Avatar sempre na mesma posição? Eu tinha essa neuro em X, eu precisava salvar sentado. Tá ligado? Eu precisava sentar em algum lugar pra salvar. Eu não, porque no XY, tipo, talvez o Cross e a Rain não estejam familiarizados, mas o, tem banquinhos. Tem banquinhos que você pode sentar. Oh, eu não sabia. Então, não, tipo. Sim, tem. Ah, não, em Sun e Moon não dá. Você pode sentar nos banquinhos a partir de XY. Em Sun e Moon, outra Sun e outra Moon não dá mais pra sentar em banquinho. Talvez até tenha em algum lugar específico, mas não tem tanto que nem era em XY. Não, não tem banquinho e pra sentar. E aí em XY eu tinha que sentar em algum lugar, preferencialmente no centro. Mas se não tivesse dentro do centro, tudo bem. Eu precisava sentar em algum lugar. Tem a RNG Sand, tem aquelas pedras lá fora. Dá pra sentar também. Pô, show de bola. Salvava de lá direto. Ou salvar com o personagem isso é muito, no centro da isso Pokébola. É muito clássico. No centro salvar com o Pokémon. É, pode crer. Era esse centro Pokémon no meio. E me dava um ataque de ódio quando tu não conseguia. Sim, tinha 30 pessoas, sim, tu não sim, consegue sim. ficar 100% você não centrado fica certinho. Pokémon. Tu me dava um nojo. Meu eu consigo ficar. Quem foi que programou eu isso? Eu costumo fazer isso ligado, na frente da enfermeira Joy. Tô ligado. Que errado. Ligado. Sacanagem. É sempre na frente dela. Entendi, tipo, entendi. Ela é justo. Mas é que dentro da Pokébola eu sempre fiz muito isso também. A Delice tirando em XY, que era da hora salvar sentadinho. Aliás, por exemplo, no XY... Eu já pego o jornal, eu parei de jogar e aí eu fui pro Sun e Moon, né? E aí eu passei todos os meus Pokémon que tinha lá pro Pokébank, né? E eu tenho receio, eu tenho preguiça, entre aspas, barra dó de salvar o meu save, né? Deletar o meu save, porque tem, tipo... bastante hora e tal, eu não queria deletar. Então, e aí eu salvei, tipo, na frente do centro, tá ligado? Sentadinho ali, como se, tipo, fosse a última vez, tá ligado? E aí eu salvei na minha cidade favorita, tá ligado? A musiquinha de cidade que eu mais gosto de XY. Então eu sentei lá e salvei como, tipo, tchau, tá ligado? Se eu voltar, eu vou voltar aqui e vou ter uma boa memória, tá ligado? Mó da hora. E aí em Sun Moon eu fiz a mesma coisa. Só que não salvei, né? Sim. Na sentada, né? Porque não dá pra sentar isso. Lixo. Meu, mas faz sentido, né? Porque você não sabe quando é a próxima. É, pô, é mó sacanagem, né? Ficou mó tempão. Pelo menos senta, né, cara? Relaxa. Ou eu podia ter voltado pra casa também, né? Ou seria mó sacanagem. Não, o cara vai. Não, mas quando voltar então, ele vai levantar a bunda quadrada casa, né? Também já, né? Putz, agora eu tô com dó no meu bichinho lá, assim, do XY. Acho que eu vou voltar ele pra casa. É, pô, já pensou, mano, que o cara tá sozinho lá. Ele se mudou pra Geosend, tá ligado? Que mais de mania interessante? Eu vou... O Super Sonic tá comentando aqui que... Esse de falar não é muito bom. Ele vai começar a fazer desde a live que você fez short hoje. Ah, tô ligado. Fazer isso pra Mina da Floresta. Sempre tem no Platinum, né? Tem a galerinha que você se reúne e tal. É da hora. Também falar não pros caras, tá ligado? Falar assim, ô, vocês querem participar disso? Não. Você vai embora da floresta e daqui a meia hora você volta, tá ligado? É legal que é um seco, né? Ah, então eu tô aqui na Floresta de Eterna. Não. Eu preciso da sua ajuda porque parece muito perigoso. E vira e vai embora, né? Não. É muito bom, né, mano? Passa reto. Não, pior que não dá, não, né? Passa reto, se desse pra ir reto, ia ser legal. Na de Eterna não dá, né? Pelo menos. Deixa eu ver o que mais que tinha. Tô tentando lembrar de alguns cacuetes de jogos mais antigos, porque a gente falou bastante dos novos. Tá, porque tá até mais fresco na cabeça, né? Eu tinha passado uma música na cabeça, agora eu esqueci, cara. Putz, foi mal. Eu perdi o tempo, né? E foi embora. Deixa eu ver, que mais? Não, tá, de boa. Não, de boa, tava na conversa deixa também, velho. Pô, eu tenho certeza que tem alguma coisa. Tem um que não é um qualquer... Tem um que é assim, tipo, que na verdade o jogo é feito pra isso, mas é um... Eu acabei pegando essa mania, que é chocar ovo sempre na cidade de chocar ovo. Tipo, porque sempre onde tem o daycare, você percebe que a cidade ela tem tipo uma pista grandona, né? Pra você pegar de bicicleta pra lá e pra cá. Tipo, Goldorout. É o único lugar que eu vou chocar ovo. Se eu for pra outro lugar, eu deixo o ovo no box e saio pra outro lugar. Eu não sei. Eu tô ligado. Tenho que chocar ovo no lugar certo de chocar ovo. Ah, sim. Até porque a gente é mais prático. O Super Sonic comentou um bagulho que é muito verdade, mano. Eu sempre faço isso. brincar com o Wingo que você resgata, o Pico, tá ligado? Quando ele tá correndo em volta da mesa, você corre atrás dele também? Vocês já fizeram isso? Nossa. Caraca, eu também sempre faço isso, muito bom. Ah, brincar com o Pico é muito bom. Uma coisa que eu faço bastante, independente do jogo de Pokémon, é catar todos os Pokémons da Safari. Todos. Assim, eu não sou... Geralmente, né, eu não chego ao caso extremo de capturar todos que eu encontro. Porque às vezes aparece o mesmo Pokémon. Mas aquela primeira run ali, tipo, a primeira aí da Safari, eu tento capturar menos um de cada da Safari Zone. É justo, é um desafio... Tá ligado? Né? Pra se colocar um desafio. É da hora. Da hora. É quando você já tem um... Quando tem um Pokémon que você não quer, ou então que você já pegou, você taca a pedrinha, merda, né? Só pra provocar, tá ligado? Tacar as pedras nos bichos pra provocar, eu já fiz pra caramba também. Só pra deixar eles bravos, né? E ir embora. Pô, vacilo, né, mano? Como a gente é do demônio, mano. Esse é um bagulho do Satanás, né? Caralho. Oi? Ah, o Pet tá aí, ó. Geralmente, tipo, tem um ginásio que você consegue também desviar dos treinadores, né? Vocês têm essa de vocês ter que batalhar com todos os treinadores do ginásio, ou vocês pulam? Depende. Eu O do Brock eu sempre pulo os caras. Mas tem ginásios que eu gosto... Eu sempre pulo os caras. Mas tem ginásios que eu gosto de batalhar com todo mundo. Sério? Tem ginásios que eu gosto de batalhar com todo mundo. Ah, não, cara. Tem que ser com todo mundo. De lei. Eu gosto de batalhar com todo mundo. Eu fico até triste. Acho que é o ginásio Melanie. Eu esqueci o nome da minazinha de Jotô. E a galera fala isso. Vai lá. Batalha com ela. Ah, Jasmine? Ah, sim. A gente comenta isso. Jasmine. Tipo, Gold Silver não tinha nem treinador da Cerela. Aí quando aparece o remake, agora a gente vê os treinadores lá e fala, nossa, é hoje, mano. Aí quando chega. Agora sim, hoje tem. Aí quando você vai ver, não é batalha, tá ligado? Ah, os caras te motivando, mas não é. Isso é muito triste mesmo. Sabe, tipo. Incentivando a rinha, tá ligado? É uma desilusão muito grande, outra coisa, cara, que eu gostava de fazer nos primeiros jogos. Tipo, todo mundo provavelmente fazia isso, mas... É, de pegar as moedinhas, tá ligado? No cassino, tá ligado? Mas eu gostava de jogar um joguinho de cada, tá ligado? Tipo, não todos os cassinos, né? Mas, tipo... Eu acho que N Gold Silver que tinha mais de uma opção de jogo, não tinha? Não tinha só aquela... Aquele caça-níquel padrão, tá ligado? Fazer três iguais, tá ligado? Tinha um outro lá que tinha um outro jogo, acho que era em Gold Silver. E eu gostava de jogar esse, tipo, fazer algumas jogadinhas de vez em quando e, tipo, depois vazar. É, tipo, o cassino já me levou à falência, né? Segundo os personagens, que é verdade. Isso já. É complicado. Sério? Tem uma sede. É, porque nos primeiros jogos dava pra você trocar dinheiro por moeda também, tá ligado? E isso fale, tá ligado? Porque aí você já troca tudo por moeda e aí? E aí? Ah, sim. E aí, né? É complicado. Era tudo pra pegar um Porygon que você nem podia evoluir nem ia usar também, tá ligado? É, só pra completar a Dex. Completar a Dex, vixe. Era aquela corrida louca. Uma coisa que eu faço especificamente em Sinnoh é ficar alternando a marcha da bike. Caraca, você me fez lembrar de Rubi Safira agora, mano. Acrobike, tá ligado? Você fica pulando, tá ligado? No negocinho. E tipo, sempre que podia, tipo, sempre que pegava a bike. Não sempre, né? Mas a maioria das vezes pegava a bike, dava aquele hop pro lado, tá ligado? Aquele pulinho, puff, ao invés de você subir, sabe? Você aperta pro lado e pula, ele dá aquele tchup, né? Puladinho assim, e aí você vai. Isso é muito bom também. Isso é muito bom. Que mais? Bons tempos. Os rolês da box. Alguém separava os pokémons na box por tipo ou não, por ordem de Pokédex? Eu costumo separar. Eu criava uma box pra cada tipo de Pokémon. Uma box pra Pokémon Flying, pra Pokémon Água, pra Pokémon de grama e inseto e assim vai. Eu costumo deixar os wallpaper que tinha. Eu costumo deixar os lendários alinhados e o meu time numa box separada. Entendi. Os times que eu costumo criar, tá ligado? Ou então, e tem outra coisa, além dos lendários, tem as Evolutions. Então, isso é verdade. Eu sempre deixo eles alinhados. Quando possível, né? Tipo, por exemplo, a linha de lendários. Eu gosto de deixar eles na ordem numérica, tá ligado? Tipo, na box. E juntinho. Se tiver pouco Pokémon na box, eu gosto de. Exato. Se tiver muito muito Pokémon na box, eu gosto de deixar os lendários numa box separada e os outros numa box sozinha. Mas também, se possível, na ordem numérica. É. É. Mas difícil, tipo, né? Acho que eu nunca separei, não. Acho que eu nunca separei. Acho que o máximo que eu tentei fazer uma vez e nem dei conta é que, tipo, dava pra trocar. É, dá pra trocar, né? Os wallpapers, né, do box. E aí era, tipo, colocar, sei lá, o wallpaper de praia e colocar os Pokémon de água lá e tal. Mas eu tentei fazer isso uma vez em Ruby Safira e nunca mais também. Aí eu desisti, tá ligado? Falei, ah, não, sabe, caralho. E, tipo, você já... São como? Região, depois acabaram... Ficar dando um rolê? Tipo, andando mesmo. Tipo, andando pela religião. Banha de polícia, é, tipo, sou campeão, tudo bem? Oh, campeão. Sim, sim. Opa, ah, pior de cidade, cidade que você foi. O Black White 2 foi o primeiro que eu vi que os NPCs, alguns NPCs mudam as falas de acordo com você ser campeão ou não. Os outros, os anteriores, nada tinha disso. É, tipo, quando eu derrotei a Elite 4 e a Iris, você volta, né, pra sua casa. Você sai, tipo, você vai sair da casa. A sua mãe. Parabeniza e tudo mais. Você sai da casa, aí aparece lá o seu rival e a irmã mais nova. Eles te dão um item. E conforme você vai passando nas casas, na casa do seu rival, por exemplo, os pais dele te parabenizam, se eu não me engano, coisa assim. É muito da hora, sabe? Você chega no Poké Center, se eu não me engano, de Heart Gold pra frente que tem isso, mas você chega no Poké Center, você acessa o seu PC, aparece também lá, tipo, oh, parabéns, você virou campeão, toma aqui uma skin de um wallpaper de box, tá ligado? É verdade, é verdade. Mas assim. Eu acho que a gente não deveria se limitar a jogo de Pokémon, sabe? A gente podia colocar mania, por exemplo. Eu não sei se isso pode ser considerado uma mania, mas quando eu era criança aquela promoção das pitulinhas do Guaraná Antártica, eu nunca tomei Guaraná. Eu nunca gostei de Guaraná, na real. A minha mãe gostava de Guaraná e eu gostava de Pokémon. Fechou, tá ligado? Então, já sabe, né? Tipo, ela pegava. Fechou, o Guaraná, é o melhor de dois mundos. Pokémon pra mim. É, ué. Negócio. Era o trato feito ali. Não, Eu fazia um negócio muito louco também. Fora do jogo. Que eu tinha um Game Boy. Eu não, meu Boy Advance, né? Tinha aqueles bagulho das pilhas, né? Não era carregador. E o que que eu fazia? Eu tinha um carregador de. Não era nem carregador, minha mãe comprou. Uai, lá, tipo, uma coisa assim. Que você era um carregador, mas eu enfiava ele na entrada de fone de ouvido. E aí, eu colocava o fone de ouvido lá no Game Boy Advance e carregava as pilhas. Tipo, eu acho que não. E carregamente, não explodiu nem por nada. Por sorte, né? Ainda bem que não explodiu. Eu não faço isso em casa, mas, tipo, dava uma carregada. Pô, isso aí é meio bizarro mesmo. Pô, não faça isso em casa, só na rua. Faça não, tipo, ar, faça isso em casa. Sacanagem. Só na rua. Pô, eu não... Homem bom bem avistado no centro de cidade de São Paulo Advance, né? Com um Game Boy na mão. Sabe, tipo... É, porque... Notícia da... Jornal da Fed, tá ligado? Por exemplo, esses... fora dos jogos. Porque, tipo... Por exemplo, eu nunca tive peculiaridades ao assistir o anime. Eu sempre assisti meio que na doida mesmo, tá ligado? Com relação a colecionáveis, eu também nunca tive muita neura. Eu colecionei um pouco, pouquíssimos, tá ligado? Daquelas pitulinhas também. Mas eu não tive muita. O que eu mais tive na época foram aqueles Tazozinhos, tá ligado? Que não era Tazo, era do Pedra, Papel e Tesoura, tá ligado? Que teve na época de Joto e tal. Mas não, também não lembro de ter mais coisa que isso. Eu não tinha com quem brincar esses negocinhos também, então ficava, tipo, eu usava e ficava meio que lá guardado e só. Agora, mania fora. Tem uns pokémons que até hoje eu olho assim. Tô ligado. Cara, sabe quando você não aceita? Dá muita tristeza. Eu te interrompi, porque foi muito... Não, era só isso mesmo. Continua aí que você tava falando. É que você falou junto, aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o Mario, tá ligado? Tipo, Eu tenho uma certa repúdia de Mario, tá ligado? Mario e tanto a pré-evo quanto a evolução dele e tal. E tem tipo, eu não sei se é só comigo, mas sempre tem um Pokémon que você bate ali e você fala, mano. Pô, eu nunca tive tanto assim, tá ligado? Quer dizer, talvez pra party sim, mas tipo, pra só capturar, eu geralmente gosto de capturar quando eu não tenho ainda. Mas o... Não, capturar eu capturo todos, então, mas, por exemplo, que é a premissa do jogo, mas... Sabe aqueles... Por exemplo, encontrei um Tentacruel, e aí ele não deixou eu fugir. Aí eu, beleza, vou tentar fugir de novo. Aí eu tento fugir de novo, ele não deixa de novo. Aí eu vou ser obrigado a matar ele, tá ligado? Porque não dá pra continuar com as... Não dá pra continuar, tá ligado? Tipo... Mano, aí o cara tá me tirando, né? Aí o não, cara, é pessoal, é, pô, você tá negócio. De sacanagem com a minha cara, é, né? Pessoal, agora eu vou ter que te destruir, tá ligado? Tô evitando isso. Ou então é pior quando, tipo, por exemplo, tá, ele não deixa fugir e aí ele mata o seu Pokémon, tá ligado? Ele, tipo, no, te nocauteia. Aí você fala, não, agora chega, tá ligado? Agora chega. Agora pronto, né? Quando usa aquele... Pursuit, golpe, pode crer. O Pursuit lá, é Pursuit? Que quando ele troca... Ele bate, né? Pode crer. Ele te quando bate, troca que miserável, né, velho? Nossa, que miserável. Nossa, que raiva que dá. Que miserável. É, eu... Sucker Punch nossa, também. Nossa, Pursuit, Sucker Punch, meu Deus. Ou então, tipo, por exemplo... Falei. Pode falar. Oi? Não, pode. Não, eu ia falar. Eu sou meio estranho, não sei. Mas que eu acho que eles não vão com a minha cara. Porque não gostam de mim. Sei. E é tipo, que nem a Rosélia lá. Ou o Gerson. Que eles não gostam de mim. Tipo, eu não sei. Eu acho que eles sempre. É sempre difícil pra mim vencer eles. Não importa o level que eu. E aí, tipo, eu não gosto Nossa, deles. Nossa, não. Disso, ele me lembrou de um bagulho. Cara, é incrível como Golbat e Zubat me deixaram confuso sempre que eles usam aquelas porcarias de Super Sonic que eu fiz Ray. Mano, o negócio quase não acerta verdade, nunca. Verdade. Mas em mim sempre vai acertar aquela porra. Normal. Como eu sempre vou me bater. Não, e sempre, eu sempre tem vou aquele. Me bater. Sempre... Mano, dá uma raiva daquilo, velho. É, eu fico então. Puto. Esses dias tipo, parece que é pessoal, né? Não, e o mais da hora é você pedir. Pela meia hora. O mais da hora, por exemplo, você toca um Pokémon lá de grama, aí ele tá confuso. Usa síntese pra healar, aí ele se bate. Tudo bem. Respira fundo e vai. Tô aí ligado. É longe. Não, é tipo, vamos supor, o Golbat lá. Tá lá. Sempre tem aquele maldito Golbat que vai, tipo, te deixar confuso. Aí você vai, beleza. Vou curar, tá ligado? Cura com full heal, beleza. Aí ele vai e te deixa confuso de novo. Não, sabe, tipo, em sequência, tá ligado? Ele fica dando 3, 4 Confuse Ray ou Super Sonics, que é muito mais difícil de acertar. E ele consegue te acertar 3, 4 vezes seguidas. E você tá sempre lá gastando seus itens. Isso é muito frustrante, realmente. Traumático. Dá uma... Aí eu gasto. Eu não gasto. É pra isso que eu compro, tá ligado? Tanto esse bagulho. Eu sou muito. Aí tá. É complicado. Ah, cara, não dá não. É meio que orgulho, tá ligado? Tipo, pô, o Zubat que usou os... O Confuse ali, tá ligado? Confuse Ray ali. É que é meio foda, se eu falar Confuse Ray, eu vou olhar pra Ray. Se eu falar Super Sonic, tem um chat, né? Tá ligado? Sim. Fala em português, tá ligado? Tá, o raio da confusão, tá ligado? Aí acabou. Raio da confusão. Raios! Raio Aliás, tem um... Raios! Uma coisa que eu lembrei aqui agora. Sabe quando... Na verdade, é uma mania que meio que todo mundo tem, porque, tipo, é obrigado a fazer isso. Você tem que apertar o B pra correr nos jogos, certo? Todo jogo é assim, tirando os primeiros. Eu falei isso, esses dias em live. Heart Gold Soul Silver, você não precisa fazer isso. Mas ainda assim eu aperto o B pra correr. Mesmo com o bagulhinho ligado lá. E eu me sinto retardado fazendo isso. Mas eu faço, do mesmo jeito, não adianta. Até quando tá de bicicleta, tá ligado? Você tá de bicicleta, você tá com o B apertado. Ah, velho, é que é... Meu, eu... Exato. De bike é direto. Nossa, pior. A de bike é muito frequente. Não tem jeito. Muito. Vocês têm alguma superstição pra capturar Pokémon, tipo, Shiny, ou quando tinha que achar o Phoebus no lago? Sabe, ah, quando a Shiny eu quero que todos morram. É foda. Quanto a Shiny, eu quero que todos morram. Eu acho que, assim, quando eu penso que eu quero capturar o Pokémon, então, assim, eu tô procurando o Shiny, só que eu tenho que estar pensando em outra coisa, porque eu sei que ele só vai aparecer quando eu estiver desconcentrado, sabe? Então eu não posso estar focado. Tá ligado, você tem que fingir que você não tá... Você tem que fingir focado. Que não tá procurando, né? Mas tem gente eu que Eu tô ligado, eu já fiz isso também. Isso! Ah, eu tô aqui de boa, tô de boa aqui, Não quero não, ah, se vier veio, tá ligado? Não quero. Eu já fiz isso aí também, faço direto. Não é comigo não, não é comigo não. Caraca. Isso é muito bom. Ah, outra mania que tipo, é de lei também. Eu preciso limpar sempre as insígnias de Diamond Pearl. E tocar o Do Re Mi Fá. Nossa, muito. Mais do que isso. É nóis. Tocar o Do Re Mi Fá é de lei. Exato. Tem que tocar o Do Re Mi Fá depois que limpar. Exatamente. Vai estar bonitinho. Você vai limpar, tudo, o som vai estar bonitinho. Tudo, aí você tem que fazer. Né? Eu tenho que fazer isso sempre também. É verdade. É isso aí. Mano, é o esquema. É verdade. Tem que mandar o Do Re Mi Fá. Muito bom. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa que eu faço de frequente? Você não pode ficar com menos de X números de dinheiro. Fico da agonia quando você tá com pouco dinheiro. Eu fico com menos de 10 mil e já fico na neura. Ainda mais em Heart Gold Soul Silver, que tem que esperar as pessoas te ligarem. Então não tem o VS Seeker, infelizmente. É. Aí tu tem que ficar esperando as pessoas te ligar. E aí às vezes demora. E aí tu fica poxa, não tô na liga ainda, e agora? O que eu faço? Tô sem dinheiro. Eu faço isso, mas eu fazia isso muito. Saindo e comprava berry, e vendia berry. Tipo, esperava a árvorezinha dar fruto e caraca, vendia. Caraca, mas você é bom das plantações, hein? Porque as berries é mó baratinho, mano, pra vender. Né? Em Heart Gold, Soul Silver era bem chatinho de tu conseguir as Bert. Tinha que esperar uma pessoa em específica te ligar pra tu ganhar. Ou tu ir no. Tipo, uma rifa, tinha um sorteiozinho em Golden Road. Ou trocar a chave. A Bert não. Era. Eu errei, ah, né? Tô Berry, ligado, é. Apricorn. Ah, sim, Apricorn. Isso. Porque na verdade, eu não sei como que é Heart Gold Soul Silver, mas em Gold Silver. Tipo, ele dá por tempo, não sei, ou por passos, né? Então você saindo, entrando na roda. Sim, sim, vezes, e dava pra vender. Ela já dá o verdade, fruto. Verdade, nesse novo. Jogo dava pra vender. Aí eu ia, pegava e vendia. Em Gold Silver dava pra aí vender as Apricorns, é verdade, tinha esquecido disso. O seu dinheiro que verdade. Eu queria. Putz, é verdade, dava pra vender. Aqui, ó, é comércio de Apricorn. Deixa eu ver o que mais. Nossa, eu tinha pensado num negócio e acabei esquecendo. Você sempre. Deixa a mãezinha de sempre. Você salvar nossa, dinheiro em Heart Gold, Soul Silver e segunda geração? deixa, porque às vezes ela... Assim, geralmente ela faz umas cagadas, mas às vezes ela manda um negócio legal. Aí, geralmente, eu deixo. No começo do jogo, ela dá umas coisas meio merda. Ela começou a mandar umas coisinhas legal. Tipo, aliás... Não, desculpa, na verdade é meio que o inverso. Ela dá umas coisas meio merda, mas elas ainda são meio úteis. Sei lá, tipo, ela dá um éter, tá ligado? Ou um repel, ou uma potion. Dá. Não é a melhor coisa do mundo, mas tá bom. Mas aí, por exemplo, você tá, tipo, você já passou da liga, tá ligado? Primeira vez. Aí você tá indo pra canto. E aí ela compra, tipo, pra você uma potion. Não preciso de uma potion. Nem pra comprar uma max potion, tá ligado? 20 não vai me fazer diferença numa batalha. Se bem que eu tenho uma... se bem que eu até tenho uma mania, porque assim, pô, talvez quem tenha visto as lives pode perceber isso. Eu compro potions e super potions e hiper potions. Porque, tipo, dentro de batalha, eu gosto de usar hiper potions. Mas fora de batalha, eu prefiro usar as super potions e as potions pra segurar as hiper potions pras batalhas, entendeu? Eu gosto de fazer esse gerenciamento de potions pra, tipo, pra batalhas e fora de batalha, tá ligado? Nossa, é muito bom. Eu fazia alguma coisa assim também. E eu sempre deixava as potions, porque se batia um pouquinho 20 só pra carregar, Pokémon. Porque dá um toquezinho, né? Dá uma incomodadinha quando você, tipo, você toma, sei lá, um quick attack, tá ligado? E você perde 5 de HP. Porra, mano. Né? Aí gasta uma potionzinha. Você vai gastar uma hiper potion. Gasta. Gasta. Gasta um full restore, né? Deixa eu ver assim, então. Aí, eu não sei se tem alguém aqui que faz isso, mas geralmente eu costumo, vamos supor, dentro da batalha eu uso as rodões também. E aí, tipo, fora, aí eu vou gastar todas as potions possíveis pra curar fora. Sim, aí sim. Dentro da batalha é que eu vou usar as rodões. Tá ligado. Não fico gastando dinheiro com os melhores. É economia. Economia e ousadia. Aqui é economia. Eu só digo uma coisa. Eu deixo meus pokémons fortes para não ter que usar mano, senão você vai estar essas coisas neles. No Black White e XY, os caras te carregam... Black White não, é X, Ultra Sun e Ultramon, os caras te carregam a cada meia hora, tá ligado? É meio difícil de ficar sem os bagulhos. XY tem sempre os maluquinhos, aliás, XY não. Em Black White 2, sempre tem aqueles maluquinhos em rota que carrega também e tal. É mais difícil mesmo ficar sem... tem as Nurse, tem os Doctors também. Nurse... Eles carregam. É mais difícil de ficar sem mesmo. Cara, uma coisa que não me faz sentido, que eu acho que isso não é nem mania nossa, é mania da Nintendo, eu imagino, é você pegar, tipo, uns NPC e colocar numa situação muito nada a ver. Por exemplo, eu tava jogando ontem, era tipo 2 da manhã, aí eu cheguei naquela Pinewood Forest no Black White 2, que é diferente do Black White. Por mais que seja o mesmo lugar, tem a diferença de level e tal. O que acontece? Eu vejo aquelas cuidadoras, né, de criança, e eu vejo essa criança correndo de 2 da manhã. Ó, mas tem umas crianças que é hiperativo, pô. Tudo aviãozinho. Não. Tem um outro lugar que é o Dreamyard, que é muito errado isso. Quando você passa daquela parte do subsolo, que no Black White não tem a Sharna, mas no 2 não, e você vai na outra área do Dreamyard, tipo, eu fui com meu toque de pegar um item que eu tinha visto, aí aparece uma garota, tipo, uma NPC garota, assim, pra batalhar, tá ligado? Schooler. Olha, seus Pokémon são interessantes. Você pode me mostrar manhã, eles? Que manhã. Papo é esse, né, Mila? Porra. Que papo é esse? Porra, o que você tá fazendo no meio de uma floresta toda da manhã, daqui, garoto? Tem uns bug que é meio bizarro mesmo. Pedindo pra ver os Pokémon, sai. Vai se benzer. Falando isso... Você me lembra daquela NPC, acho que de Rubi Safira, não sei, de Firehead Leaf Green, que fala que... Ah, a Swimmer, ela, né? Ela guarda as Pokébolas dela, ela tá de biquíni. Foi segredo de mulher. Putz, cara. Que isso, né? Gente, Game Freak. Então, a parte mesmo, do Game Freak, o Super Sonic comentou aqui uma boa coisa mesmo, que eu também sempre faço e eu esqueci de comentar. Na quarta geração, sempre que você passa por Pastoria, você fica na plaquinha lá com a da carinha do Krogunk, tá ligado? Da quarta gen. É verdade. E na quinta geração, na plaquinha do Fiolish. Pode crer. Verdade. Só que aquele é de casal, no caso. Acho que o Ultra Sun tem um também. Só que eu fiquei pouco lá. Eu fui poucas vezes lá. É verdade. Mas tem mesmo. Tem mesmo. Vocês esperam a música acabar antes de mudar de rota? Tipo, eu quando eu gosto muito de uma música, tipo, a rota 121, eu não quero deixar. Eu falo, meu, Tô ligado. Cara, eu nunca fiz isso aí não, mas eu já... Assim, olha, tem músicas específicas que eu já estendi o meu tempo num lugar pra ouvir mais ela. Mas isso aí eu nunca cheguei a fazer. Nossa, a música de embaça, mano. Ou a música de embaça é totalmente isso. Música da Rota 26 eu gosto muito. Ou pelo menos, tipo, passar pelo menos uma vez do refrão, tá ligado? Nossa, refrão principal, muito assim. Concluir um loop, tá ligado? Um ou dois loops ali, eu acho honesto. Sim. Mas. Ou, por exemplo, de qual outra? Eu já fiz isso com música de lendário, tá ligado? De, tipo, esperar chegar no momento certo pra atacar as Pokébola e tal. Pra chegar no clímax, tá ligado? Jogar Pokébola na hora do clímax, assim, da música. Isso eu já fiz mesmo. Mano, sim. Eu faço isso, vocês vão ver que eu sou meio brisado mesmo, mas tipo, na rota 121 de Hoenn, é uma rota que vem depois de Fort Tree, que tá chovendo e para de chover, né? Na hora que para de chover, eu gosto bem no momento de uma música, que é a música da rota, que tô dá ligado, uma sensação ligado. Tão boa, sabe uma coisa que tipo, parece que a chuva... Não, isso é da hora, sabe uma coisa que eu sempre faço também em Fort Tree, que você falou bem isso aí, rolê da chuva, eu não lembro se é... Tipo, você saiu de Fort Tree, entra na rota, já tá chovendo, né? Tipo, começa a chover, né? Ou não. É, né? Eu não lembro se é nessa parte ou se é mais pra baixo. Isso. É mais a parte de baixo que chove, né? Não. É uma coisa... Mas, tipo, eu não lembro exatamente onde é a quebra de mapa, porque faz um bom tempinho que eu não jogo Ruby Safira. Mas, tipo, eu gosto de ficar indo e voltando muito rápido, tá ligado? Tipo, ficar indo e voltando pra que, tipo, pra que eu volte pra rota inicial e esteja chovendo ainda, tá ligado? Tipo, lá não era pra chover, mas tipo, como o jogo tá carregando a chuva, tipo, eu tô lá em cima, tá ligado? É esse tipo de gente que descobre o jogo. Eu controlo o tempo, pô. Só pra mostrar, né? Eu sou o rei dessa merda aqui, tá ligado? Eu gosto de fazer isso. Deixa eu ver, o que mais? Meu, muito. Tô tentando lembrar mais alguma coisa aqui, mas eu... Tá começando a ficar escasso, tá ligado? Ah, é, pois é, mas eu costumava, tipo, sempre, acho que todo jogo, assim, os antigos eram ruins porque eu joguei só por emulador, então não dava direito. O jogo tem que completar o máximo possível, até onde eu puder, eu vou, cara. Sim, geralmente eu tento completar... capturando tudo, sabe? Eu tenho os Pokémon já tudo no Pokébank, é só jogar tudo. E quando eu capturo, tipo, sei lá, eu fui pra sexta geração, aí eu substituo os Pokébank que era da sexta e anteriores pelos da sétima, sabe? Isso aí pode ser uma solução pro meu problema atual, tá ligado? Puta, você é um gênio, velho. Caralho, eu te amo, mano. Você achou a solução do meu problema, velho. Caraca, é isso, mano. Vou ter que fazer isso agora. Eu realmente tô feliz. Caraca, velho. Pode crer. Qual o problema, pô? Tô impressionado. Lembra? Porque, tipo... eu já tenho todos os bichos. A maior parte deles eu fujo, tá ligado? Tipo, eu só capturo os da região nova. Alguns eu pego pelo GTS. Tipo, acabou, tá ligado? Não tem mais desafio de captura, tá ligado? Ah, sim. É justamente pra me dar uma sobrevida de jogo, acho que eu faço isso, assim, pra continuar. Da hora. Agora, por exemplo, uma coisa que é uma mania que eu... Uma mania não muito boa, tá ligado? Mas eu normalmente não passo dos Battle Frontiers, tá ligado? Da vida. Battle Frontier, o... Battle Chatelaine lá... Chatelaine o negócio lá? Como é que é? Battle Chateau? Não, não é, eu não lembro qual que é, DXY. É o Battle Maison, que tem as. Battle... Tem as meninas, né? Maison? Tem o. Maison. Qual que é o de Sandy? É o Battle Tree. Também eu só visito lá e já vazo, tá ligado? Eu nunca fico nesses lugares por muito tempo, é. Mas é porque eu não sou muito competitivo também, né? Do Battle jogo. Tree. Mas eu não ligo desses negócios, não. É meio. Também não. Mas o que eu faço uma coisa meio. Muito ao contrário do. Sim. Do foi o Bruno, né, que falou da Turá, né? Você perde as ligas. Você perde na liga. Fico sacanagem. Eu não gosto de ter muito Pokémon até mesmo. Sacanagem. Brinks. <Prince. risos> Uma vez você passa no pé. Não, eu tipo, capturo os Pokémon uma. Tipo, uma vez só, sabe? Eu quero ter 6 pokémons até chegar na liga. Lógico que isso não acontece, porque tem os lendários, eles dão pokémon. Tô ligado. Puto, porque eu não quero ter esse pokémon. O mínimo possível, né? Mas eu gosto de ter o box vazio, assim, e com 6 pokémons. Aí isso. Aí, tipo, entendi. Passou da liga e eu começo a capturar. Isso normal, é interessante. Né? Eu também. Isso é normal, tipo, eu faço um pouco disso. Essa, eu não consigo zerar. Eu não costumo zerar a box assim nesse ponto. Eu vou capturar um ou outro, além do time e tal. Mas eu começo a fazer a limpa mesmo quando eu zero. Porque é quando você começa a ficar rico, aí você pode comprar quantas pokebolas você quiser. Tanto, cara, eu comentei isso com. Acho que foi até em live isso. Eu tava com coisa de 4 milhões em Black Fight 2. 4 mila. Pra você ter ideia. Caramba. Então, tipo, eu tava fazendo a limpa na Pokédex, eu terminei ela hoje. Acho que na primeira vez que eu joguei DP, eu comecei a capturar todo mundo, porque, tipo, era a primeira vez que eu tava jogando, então eu tava muito ludibriado, assim. Olha que incrível esse Pokémon! Eu capturava 10 Bidoofs. Ficava sem dinheiro, até eu parei. A Bidoof eu sempre capturo um ou dois, tá ligado? Por causa dos HM, por causa dos Bibarel também. Não. Eu prefiro capturar os Bibarel. Não, tipo, olha assim, se olha pro Bidoof, pô, ele vai ser um Pokémon da hora. Tipo, a primeira impressão lá do. Aí ele vira um Bidoof maior. Meu Deus, é um Bidoof, eu vou capturar. Ele fica de pé só. Sacanagem. Um bicho. É, pode crer. É aquele castor lá que grita, tá ligado? Cliquei nos bagulho. Bibarel, mano. É o Bito. Bibarel. Pô, mas eu vou falar real, mano. Eu fiquei mó feliz quando encontrei um Bidoof em Black White. É, mano, o Bidoof é o melhor. Eu precisava de algum stealth decente. É possível. Pô, eu falei da Rota 26, eu esqueci de comentar uma coisa. Sempre que eu saio de Newbark e pego o leste, né? Tipo, eu pego pra direita ali. Dou surf e tal, cheguei, pisei em canto, o maluquinho vem me dar o mapa. Primeira coisa que eu faço é abrir o mapa pra olhar canto. Eu tenho que fazer isso, porque é delay. Tem que pisar e tem que olhar o mapa. Tem que olhar o mapinha, tá ligado? Eu posso não ter aberto o mapa nunca no jogo inteiro, mas aquele momento eu tenho que abrir o mapa. É o momento de abrir o mapa. Verdade. Cara, uma coisa que eu faço, que é um vício enorme. Todo estabelecimento, não só estabelecimento, às vezes tem rota também. Ah, tá ligado. Eu tá checo ligado. O lixo. Checar o lixo é um clássico. Putz, eu também. Eu checo o lixo. Porque às vezes bate de ter um item, tá ligado? Então, tipo, sei lá, eu. Inclusive, em Black White 2 tem uma casa lá na cidade lá do Gym Leader de Água, que é onde tava Insignia. Tava lá a senhorinha com um Pokémon dela. Aí eu falei, cara, você pode brincar um pouco com o meu Pokémon? Posso. Aí eu fiquei correndo com um bicho, caraca. Né? Aí eu fui tentar checar o lixo e ela me deu bronca, mano. Sério? Ela me deu bronca. É, pode crer, mano. É que nem o Link quebrando os vasos pra todo mundo. Que louco. Eu fiquei tipo, meu Deus, cara, mano, me deu bronca. Sai do lixo. Essa do lixo me lembrou quando eu era criança, que eu jogava Pokémon e tal. Eu achava que você conferia esse lixo de todo lugar, então eu fiquei assustado por instante. Meu, eu tinha uma teoria que era de que você no SS Aqua é o que leva de Johto pra canto, né? Você Sim. clicando em todo lixo, você um trabalho infinita. Ah, pode crer. Tipo, eu como criança, né? Eu ia e clicava. Só que, meu, até as últimas vezes que eu joguei Hard Gold Soul Silver, ainda deu umas conferidas. Não tem, tipo, eu sei que não tem. Não existe. Dá vontade, né? Trabalho infinito. Mas, é sempre, sabe? Você sempre checa, né? Aquela vai que, né? Vai que, né? Vai que esqueceram de jogar de novo. Dá uma esperança, ali. Vai que... É que nem eu com que tá lá. Lá. Ah, vai que ela tá lá, né? Aí vai ela que... realmente... O Super Sonic comentou aqui realmente no chat. Alguém tem herda os apelidos de jogos antigos? Tipo, você teve uma carpa na primeira geração chamada de Dourado, e nas outras gens você renomeia novamente as carpas com o mesmo nome ou algo do tipo. Tipo, eu não faço isso porque eu não costumo colocar nickname nos meus Pokémon, tá ligado? Mas eu consigo visualizar um padrão aí, tá ligado? De, tipo... É colocar sempre o mesmo nome e tal. Eu não faço necessariamente isso com o nome, mas eu às vezes faço isso com os Pokémon, tá ligado? Tipo, por exemplo, em XY eu peguei uma... Aliás, em Omega Ruby Alpha Safira eu tive... Não na primeira. Foi na primeira vez que eu joguei Horas. Eu peguei uma Gardevoir. Porque eu gostava muito de pegar uma Gardevoir em Emerald, tá ligado? Ruby Safira Emerald. Então eu sempre, quase sempre tinha uma Gardevoir no time e eu peguei também... uma Gardevoir no time em Omega Ruby Alpha Safira, porque é a mesma região, tá ligado? Tia, deixa eu... tia, deixa eu checar o lixo aqui, na moral. Tenho sempre uma Vulpix fêmea com nick de cristal, homenagem a uma cadela que eu tive. É, pior, tem esse lance de você trazer um pouco da tua vida pro jogo, tá ligado? Exato, e, velho, sim. Eu peguei um estátua novo que eu dei o nome da minha cadela pra ele. É. Ela morreu esse ano e eu comecei Eu fiz o inverso, tá ligado? Tipo, quando saiu o Sun Moon, eu comprei uma cachorra. Quer dizer, ganhei uma cachorra. E aí eu dei o nome dela de Luna, por causa do Moon, tá ligado? Do Sun Moon. Era fêmea, e aí eu dei o nome de Moon, e se fosse macho eu daria o nome de Sol, tá ligado? Ou alguma coisa do gênero. Mas não é uma mania que eu tenho, é tipo, que nossa, eu fiz isso, legal. Tá ligado? É uma curiosidade, é uma trivia. Quando eu tiver um pet, eu vou chamar de Ground, então. De coisas. Boa. Destruidor do ecossistema. Muito bom. Bom, a mania que eu às vezes tenho, tipo, por exemplo, não é sempre. Mas, por exemplo, algumas vezes que eu jogo é, tipo... Cheguei no Pokémon lendário. Eu não vou falar com ele direto, tá ligado? Pra poder batalhar. Tipo, eu dou uma enroladinha, assim, tipo, tá ligado? Só pra zoar, saca? Tipo, ele tá na minha frente, assim. Não, só pra zoar. Não nem uma explorada. Eu só dou uma andadinha ali, tá ligado? Tipo, é tipo a lógica de, tipo... Tenho que salvar o mundo, mas eu vou aqui pescar rapidão, tá ligado? Nesse sentido mesmo. Tipo, o bicho tá na minha frente ali, mas aí eu vou dar uma olhadinha ali, dou uma voltinha na perna. Volto, aí eu falo com ele. Não é sempre, mas de vez em quando eu faço isso. Não, é bem isso, cara. Tava lá o Charon e o Hugh, lá o rival. Não, a gente tem que se catch em plasma. Cross, siga-nos. Aí eles vão embora. Aí a primeira coisa que eu faço é ir pro Poké Center, tá ligado? Tipo... Tipo, mas... Eu vou... Ah, não, porque eu vou meter meus Pokémon nessa cabeçada sem ir nos Poké Center hoje. É, tipo... Meu brinde. Fui, visitei a mãe e tudo mais, tá ligado? Falei, mãe, então. Eu vou lá prender uns bandidos e já volto. De uma coisa que o Nicolas falou que. Cara, é uma mania. Caraca. Que eu me irrito, mas eu não consigo parar de fazer. Tipo. Dos carinhas das rotas virem, tipo, aparecer a exclamação pra eles virem lutar comigo, eu tenho que falar com eles primeiro. Um caminho que, tipo, conseguir falar comigo primeiro já me dá um nervosinho assim por dentro, sabe? Caramba. Celular, eu entendo, cara, mexendo pelas costas, eu tenho que dar um jeito assim. Tô ligado. Fazendo surpresa. Isso, eu continuo fazendo. Quem nunca pensou. Pescou na frente do Kyogre e do Groundon. Pior que eu acho que eu nunca pesquei na frente do Kyogre e do Groundon. Do Groundon eu nunca tentei realmente pescar. Eu também não. Não? Eu, Não, eu não sabia nem que dava, porque assim, eu sempre pego o Rubi, né? Então eu nem. Não, acho que eu já joguei o Safira, mas eu nunca cheguei no Kyogre, no Safira, tá ligado? Então eu não, nem sabia que dava pra pescar lá. Pô, da hora, vou testar depois. Eu. Gigantão, tá ligado? É, putaça da vida. Aí você tá lá pescando um Magikarp. É no Emerald, dá? É Emerald, né? Que dá pra fazer isso. Ah, tá. Por causa guerra, ah. Lá do... Eu sei que, meu, na hora ligado, que acontece por causa do Sotópolis, né? Da chuva, é a hora que eu falo, meu, nunca mais vou ver esse gráfico de sol e chuva. Tô ligado. Vou fazer um monte de coisa. Aí eu faço um monte de coisa antes de capturar. É, tô ligado. Eu faço às vezes alguma outra, tipo, uma outra coisa meio parecida, mas tipo, por exemplo, quando tá no Rubi Safira, né, que ou tá o, você desperta o lendário e aí ou tá o sol ou tá a chuva, né? Aí tipo, eu gosto de tipo voar pra Little Root, tá ligado? Porque lá não tá bugado, tá ligado? Não chegou lá ainda. E eu gosto de falar assim, ó, oh, não tá acontecendo nada, então tá de boa, tá ligado? Tá suave. É, então tá cagando, mas aqui não chegou ainda, então não tá tão ruim assim, tá ligado? Da hora, mano. Ganhou a Titi TV? Nossa, pior. Gosto de dar uma assistida na maior parte dos bagulhinhos lá, só pra falar que assisti, tá ligado? Não serve pra nada, mas eu gosto de assistir de vez em quando. Saudades da Titi TV. Oi? Indo que eles dá pra evitar, né? Sim, da TVzinha. Eles estão falando. Você falou da TV, não? É um tutorial. Eles só ensinam os bagulho. Nossa, um lance. Sei que lá, tem. Passo do nada. Não, um tá, lance... então me não. Essa é outra rolê. Esse que eu falei do Firehead Pinguim, tá ligado? Que o tiozinho lá do tutorial te dá. Mas eu gosto de imaginar, sim. Que o, tipo, os TMs, eles são tipo uma coisa que... Tipo um bagulho de DVD que você coloca na Titi TV e aí você ensina o Pokémon a fazer isso, tá ligado? Ó, é um tutorial, tá ligado? Eu gosto de imaginar isso. É mais family friendly do que você enfiar o CD de Kabahaba no Pokémon, né? Exato. Sim, seria o triste pra ele, obviamente. Pro Pokémon. Eu não tô nem aí. Sim, claro. Não, eu só tava reforçando. Eu tinha duas coisas em mente, só que eu esqueci as duas. Uma coisa que você pode fazer em XY é tipo... É em XY ou é em Sun and Moon que dá pra... Não, acho que é em Sun and Moon que dá pra fazer isso. Que tipo, você anda... Não, acho que em XY também dá pra fazer isso. Maior parte da... Eu tentava fazer isso em uma... Todas as cidades, tá ligado? Tipo, de... Você roda o analógico rapidinho e aí, tipo, ele dá uma rodopiadinha. É em XY que dá pra fazer isso. Tá ligado? Com o patins. Você tá com o patinzinho e você dá uma rodopiadinha no analógico, ele dá uma pirueta. Eu gostava de dar pirueta. Isso! nas cidades, tá ligado? Tipo, ah, marquei aqui que eu fiz pirueta. Também dá. Ah, aquele, tipo, ele faz aquele passinho de balé, tá ligado? Ele coloca os bracinhos assim no rosto, soltra em cima da cabeça e dá uma giradinha de balé. Nossa, esse lance de criar um time novo depois de enfrentar a liga. Eu fiz isso com 3 times. Só pra você ter ideia, eu até tava falando isso quando eu tava ainda zerando o Black White. Eu tinha terminado a liga. Eu pesquei eu não lembro qual foi o Pokémon agora que eu pesquei, acho que era um Seeking, que ele era level 70, sim. E meus Pokémon estavam chegando no 60 ainda, pra você ter ideia. Eu tava, os Pokémons Wild estavam com diferença de 15, 20 caraca. Níveis do meu time, tá ligado? Caraca! Eu consegui montar um time inteiro só com Wild, cara, pra você ter ideia. Só com Wild. Aí eu fui e derrotei a liga de novo. Selvageria total. Muito bom, muito bom. Sempre que, tipo, eu começo a jogar game, eu gosto de fazer time diferente, cara. Tipo, assim, eu não vou abandonar meu inicial. Parce lá no coraçãozinho, espaço reservado pra ele. Porém, os outros cinco eu gosto sempre de tentar variar. Tipo, ah, não joguei com fulaninho nunca na vida, vou tentar jogar. E aí eu sempre tento equilibrar pra, sei lá, se eu for jogar alguma outra vez eu não ficar sem opção muito de jogar. Então eu pego uns bonzinhos, uns merdinha. Time também. Porque assim, eu, sei lá, pelo menos eu acho que eu tô explorando mais Pokémon e... Não é justo, aí, enfim, tá vendo? É frescura minha, mas eu gosto de fazer isso. Oi, Dewey. É porque querendo ou não... Não, é que eu ia falar, tipo, tá vendo, Daniel? Pô, senão... Fala. Gente, vamos se decidir. É porque querendo ou não... Eu ia só comentar pro... É só um parênteses, tá vendo, Daniel? Você não é o único que é igual ao Ash, tá ligado? Você mantém um starter e fica capturando um monte de Pokémon, mais ou menos, alguns legais, e é isso aí. Não é o único que parece o Ash. Somos todos Ash. Hashtag. Somos todos Ash. É porque, querendo ou não, o lance do starter é porque ele é o Pokémon que sim, te dá a oportunidade de se apresentar naquele mundo, tá ligado? Você... Mas... É verdade, tipo, mas gente... Falando nisso, cara, quem desiste do design... Porque assim, tem galera que é ruim mesmo. É, vacilo. Trava e joga o starter no PC depois de um vacilo tempo. Total. É. Eu não... Gente, é gente sem coração. Eu não consegui ouvir direito essa última parte, gente, mas eu não sei se eu vou falar alguma coisa. Mas é, uma coisa que eu fiz, eu indico justamente isso pra todo mundo. Eu acho que eu vou falar, na verdade, o contra. Tenta uma vez seu jogo sem o start. O starter, né? Eu fiz isso uma vez com o Pokémon Gold Silver e usei um Sentret. Sério? Meu, você pega muito mais amor pra... aquele outro Pokémon que você escolher. Porque parece que você tá fazendo... Você tá lutando tipo, contra a sociedade. Contra todo mundo. Você está contra a sociedade, tudo, contra os... Aquela coisa de... Olha só, isso me abriu os olhos, velho. Porque eu tava pensando assim, nossa... Eu tava pensando num bagulho agora. Agora que você tava falando isso, eu pensei assim, nossa... Sabe? Como o Daniel é nojento, né, mano? Eu tava com isso na cabeça. E aí você falou isso, eu falei assim... Caraca, eu nunca tentei fazer isso. Talvez, se eu tivesse feito isso... Olha só, eu acho que eu vou tentar fazer isso um dia, tá ligado? Você seria uma pessoa... Meu, eu peguei um amor pra aquele Sentret Fullred, que eu juro, é porque na época minha fita acabou a bateria e eu tive que reiniciar. Mas eu acho que eu teria até hoje aquele save, porque, meu, era tipo... Tô ligado. Pokémon, eu entendi. Exatamente. Eu peguei no qual que é o nome? Peguei a essência. Eu estou curioso. Estou curioso pra fazer algo. É, olha só que coisa absurda. Ele está transcendendo. Porque, tipo... Pior que eu cheguei a fazer isso uma vez. Em Diamond Platino. É, Platino. Foi no Pokémon Platino. Em que eu não carregava mais o meu starter. Meu starter era um Empoleon. E eu não carregava mais ele. Eu tinha um Gyarados ou um Rapidash, que eram os meus principais, digamos assim. Eu sempre variava entre um ou outro. Uhum. E assim, eu fiquei com eles mal, assim. Quem nunca tentou no Cyper, toda vez na primeira barra. Vocês não lembram da minha live do Platino? Eu dei blackout pro Bidoof, que me critou. Eu perco quando ainda. É, todo Bidoof critava. Eu já tava meio viciado nesse vídeo. Enfim. Oh, é. Mas é da hora. Eu entendo mais ou menos esse rolê do starter, tipo, de mudar o starter, de pegar alguma coisa diferente, pra você realmente ter uma outra. Porque querendo ou não, é verdade, né? Tipo, o Pokémon ele tenta te forçar a já escolher um Pokémon pra sempre, tá ligado? Porra, no começo da jornada? É que nem eu ter que fazer a faculdade aos 8 anos de idade. Entendeu? Porra, como assim eu vou escolher o destino, parte do meu destino agora? Não faz sentido nenhum. É tipo o Ash, mano. O Ash ele chegou atrasado, ele teve que pegar o que sobrou. É o protagonista, né? E tá aí. Ele pode. Ele pode atrasar. Ele pode atrasar. Mas, meu, outra sensação que dá, você, vamos supor, um Let's Go, eu sou imune. Aí você sabe que todas as do mundo que tá jogando, então. Ou estão com o próprio, ou o Litman, ou o outro lá, o Rowlet. E se eu quiser outro, mas, né, é verdade, jornada, olha só. Você quiser na sua por que jornada. Por que eles estão me forçando a escolher desses três? Jogo... Verdade, mano. Olha eu, né? Tipo... A Game Freak me processa que eu tô... Não, mas eu acho que é dessa ideia que surge o Randomizer, né? Tipo, a galera muda... Os Randomizer geralmente mistura todos os Pokémon inicial também, né? Então você pode vir qualquer coisa no inicial. Eu acho que é mais daí também, né? Tipo... É, pode vir qualquer coisa. Tipo, literalmente, né? O Super Sonic tinha mandado o vídeo do Randomizer de Emerald. O maluco tinha... Acho que era um Zigzagoon, um outro Pokémon e o Registeel. Aí beleza, né? Registeel, obviamente, ia ser a escolha óbvia de start. É, tipo, pode aí ele vai lutar, ele só tem acabou, Explosion. Né? Tá ligado? Ele, o maluco e o cara. É, então, o cara é, tava. É o cara tava fazendo Nuzlocke nesse modo. De Randomizer. Um Pokémon que só tem Explosion, é triste. O cara também tá de parabéns, né? Mano, mas é muito azar também, né? Um monte de bicho vai cair. Isso é muito bom, mano. É, mas é uma saída interessante. Aliás, seria muito legal se uma próxima geração, alguma coisa assim, tipo, você tivesse que... Né? Você pudesse escolher uma variedade maior, né? Ao invés de você só ter três. Isso ia ser muito louco, tá ligado? Pra uma geração futura. Tipo, pra dar liberdade, assim. Da hora. Sim. Creio que uma vez eu fui fazer Randomizer também. Nossa. E tipo, eu caí com uma. Como é que você upa isso, né, mano? Forte aquela porcaria, velho. Então, velho, o que você faz com esse bicho, mano? Nossa, tá que ligado? Ruim. Horrível, mano. O Super Sonic comentou aqui: o rolê do starter diferenciado. É um bom tema pra uma próxima jogatina. É verdade, dá pra, tipo, sei lá, quando for jogar Black White. Mudar os starter, tá ligado? Tipo, bota. Porque tem uns randomizer que não muda, tipo, os Pokémon selvagem do jogo. Ele pode mudar. Eu não sei se o de Black White é assim. Mas, tipo, ele pode. Acho que eu fiz uma vez no do Diamond Pearl. Ou do Platino, não lembro. Que tinha as opções lá. Você podia, tipo, não misturar lendários. Você poderia misturar todos os Pokémon de todos os matinhos, tá ligado? Ia ficar tudo qualquer coisa. Ou você só mudava os starters. Ou você só mudava, sabe? Tipo, tinha bastante opção de customização mesmo. Era interessante. É. Porra, o bagulho é da hora. Randomizer, tipo, você pode randomizar tudo. É uma loucura aquilo ali, cara. Bom, eu tô tentando lembrar, mas eu não lembro de mais mania. Vocês têm mais alguma aí pra colocar pra frente? Ou a gente pode seguir o baile? Nem lembro mais. Podemos. Eu tenho uma mania de querer o Div em todas. Toda geração você quer o Div, né? Pode crer. Só isso. Eu queria deixar claro. Devia ter, né? Devia ter. Eu devia. Pode crer. A gente poderia, agora que não tem mais HM, né, praticamente, poderia ser uma opção a mais de explorar o mapa, né, cara? Seria muito legal, velho. É verdade. É que o Div, o Daniel sempre quer o Div, é porque o Div é uma coisa boa mesmo, uma coisa da hora. Se tivesse, ia ser bom. Bom, então eu vou tocar uma musiquinha aqui então, pra galerinha, e aí a gente volta no segundo bloco com um outro tema um pouquinho diferente pra logo em seguida a gente já encerrar. Vai ser um bloquinho mais curto, porque esse aqui durou bastante tempo até, bem mais do que eu esperava. E aí eu vou tocar aqui então a musiquinha e a gente já retorna aqui, beleza, galera? Beleza, te amo. E voltamos Sorry. Aqui ao rolê muito maroto. Segundo e bloco quase final, praticamente aqui do podcast. Peraí, deixa eu tocar. Tem que tocar as músicas, né? Não pode esquecer de tocar as músicas. Enfim, esse segundo bloco pré-final do podcast, que na verdade o podcast meio que já tá acabando, mas eu queria fazer um pequeno bloquinho antes aqui, porque como eu falei no começo do podcast, essa semana, né, no caso, dia 27, que no caso é segunda-feira, né, amanhã é o dia de publicação do podcast no feed de podcast, no site e tal, é o aniversário de 4 anos, né, daqui da Casa do Carvalho. Então, nos meus devaneios, que todos nós aqui gostamos muito da franquia e, portanto, estamos aqui, tá ligado? Tipo, imagino eu que quem cria conteúdo pra internet ou porque sim, tá ligado? Tipo, mesmo que seja pra um cerco fechado de amigos, pra muita gente ou o quê, é porque gosta muito do negócio, tá ligado? E aí eu gostaria de, tipo, trocar uma ideia com a gente aqui, com o pessoal que tá na live e até com quem tá assistindo, ouvindo o podcast no feed e tal, convidar o pessoal também aqui, tanto do YouTube quanto do podcast, do feed, a comentar nas sessões dos respectivos comentários, experiências, né? O que que vocês mais gostam na franquia, o que que faz você, como ouvinte ou como quem acompanha conteúdo de Pokémon, a querer acompanhar esse tipo de conteúdo, sabe? Porque, por exemplo, todo mundo aqui gosta de entretenimento, né? Por exemplo, eu gosto de filmes da Marvel, entretenimento, né, meu? Todo mundo gosta de quadrinhos. Todo mundo não, né? Por exemplo, eu gosto de quadrinhos, eu gosto de animes, eu gosto de filmes, eu gosto de várias coisas, mas eu não sinto o mesmo ímpeto de acompanhar conteúdo de Pokémon, não sinto muito ímpeto de acompanhar tantos outros entretenimentos como o entretenimento de Pokémon e até de criar esse tipo de entretenimento. Então, tipo, há 4 anos atrás a gente começou um projetinho de podcast que, tipo, não é grande ainda, né? Um dia talvez ele seja grande ou não, mas se também for não é problema, porque a gente faz porque a gente tem, né? A gente gosta de falar sobre, a gente já falava muito sobre, né? O Daniel e eu, principalmente, que a gente começou o primeiro podcast foi comigo e com ele, né, no caso. A gente já sempre conversou de Pokémon, né? A gente se conheceu por causa que a gente tinha esse, né? A gente já trocava ideia de gostava de Pokémon e começou a trocar ideia por causa disso. Então, tipo, o que eu gostaria de sugerir aqui pra nós, né, nós cinco, né, trocar uma ideinha aqui, é o que que vocês mais gostam na franquia, tá ligado? O que que faz vocês gostarem da franquia a ponto de trocar ideia, de estar aqui, tá ligado? Trocando ideia. É um momento de reflexão, tá ligado? Tipo, porque, tipo, por exemplo, é difícil, mas é de se pensar, tá ligado? É muito difícil. Porque, o jogo saiu há 20 anos, tá ligado? Beleza. Tipo, por exemplo, alguns começaram depois, alguns começaram antes, mas o que que leva a gente a gostar tanto desse negócio a ponto da gente querer estar aqui, tá ligado? De estar trocando ideia, de conversar direto. Porque eu falei do Daniel em particular, porque o Daniel é o que eu mais conheço aqui há mais tempo. Mas, por exemplo, o Cross, eu conheci ele por causa de desenho, mas a gente se conheceu também por causa de Pokémon, não foi só por causa de desenho, né? A gente desenha, mas a gente gosta muito de Pokémon também, então era um dos temas em comum, né? Cara, foi porque ele tinha feito um desenho do logo. Exatamente, você pintou, né, o desenho. Expressão digital do desenho dele. Exatamente. Eu pintei o desenho. O Bruno, a mesma coisa, eu conheci ele no Facebook, tá, tipo, por causa de um grupo que tava participando, a gente concordou em alguma coisa, e a gente foi, trocou ideia, começou. Tipo, e aí a gente, quando eu vi, eu já tava trocando tanta ideia, tá ligado? E é por causa disso, tá ligado? Que bizarro isso, né? Tipo. pra pensar na pergunta que você fez, tipo, acho que eu pensei num ponto aqui. Tipo, poético, mela cuequinha demais. Pokémon é meio que muito da parte da minha vida em si. Porque, cara, às vezes eu me pego, por exemplo, jogando Pokémon TCG no computador. isso aconteceu esses dias. E tipo, eu parei pra pensar, falei, mano, que... Mas tipo, tava o Pokémon sem computador, o meu celular do lado, aberto no Pokémon GO. Sim. Com o Switch no Pokémon Quest, tá ligado? Sim, sim, sim. Eu não sou um retardadão, mas tipo, eu sou muito dentro da franquia. Sim, é tipo, é muito amor, é muito legal, tem muita mensagem bacana. Inclusive, você fez um puta texto foda. Social foda, cara. Sim, sim, sim. Lá na página se relacionando com política. Então, tipo, o Pokémon a gente pode entrar nele. Essa experiência básica. Você consegue retirar muito de dentro dele de informação. Você consegue só jogar ele, você consegue jogar competitivo. Cara, teve um mundial, você pode ser esse Pokémon da vida real, tá ligado? Então ele tem tantas camadas de jogo assim que, cara, eu sou completamente fascinado. Acho que só da gente estar aqui de conteúdo, produzindo, um das nossas experiências e permitindo que também através dos comentários, né, interaja com os nossos ouvintes. Acho que já é uma forma de alcançar algo que eu sempre quis, que é tipo, algo pode ser bom pra mim, pode ser bom pras outras pessoas, ou talvez também. Sim, sim. Um lado positivo, sabe? Traz, tipo, essa experiência legal que eu tive com o Pokémon, fazer outras pessoas também terem. E, tipo, eu já tentei fazer meus irmãos jogarem, esquecer o videogame, e nenhum deles foi muito assim. Às vezes eu consigo fazer, tipo, mano, vai lá, joga porque é foda. E aí vem uma pessoa e fala, cara, nossa, realmente, nunca tinha parado pra ver desse jeito, sabe? Um pouco preconceituoso, negócio, não sei. Tipo, sempre caguei. Foi muito bacana. Sim, inclusive com o Pokémon GO, que um monte de gente voltou a jogar. É, foi nessa época, né? Foi por causa dos Pokémon GO da vida. Conheceu. E tipo, pô, isso. O cara lá enchendo, falando que e a galera encheu o saco antes, então hoje em dia jogando Pokémon GO e a gente, mano, para de ser babaca. E a gente. E assim começou a amizade, né? Babaca. Pode crer. Que babaca, não? Que babaca. Oh. Da hora. Pode crer. Pode falar. Eu tava pensando também, enquanto o Nicolas tava falando, né? E a primeira coisa aqui na minha cabeça foi regredir, né, pra aquele momento. Eu lembro muito da primeira vez que eu assisti Pokémon, que foi no Cartoon Network, né, e tal. Uhum. E o que me fez, assim, gostar e que até hoje prevalece, né? E é lógico, tem toda essa parte social de ter conhecido o Nicolas, depois o Cross, o Bruno e tal, assim. Tudo. Digitalmente, né? Embora eu não conheça pessoalmente, mas conheço, né, por vários. Digitalmente. Já era de. Oi. Digimon. Digital. É a segunda referência que você faz a Digimon nesse podcast. Olha só, é a advertência. Sacanagem. Terceira expulsão. Mas o que prevalece em Pokémon é a imaginação, assim. Porque se você for pensar, Red, Green, Gold, Silver, não tinha muito gráfico, não tinha muita jogabilidade. Então o que fazia a gente gostar? É imaginar você, o seu relacionamento com o seu Pokémon. Por mais que pareça meio bobo e tal, você cria um elo. É como se fosse um bichinho virtual mesmo. Você tá criando seu elo, sua jornada. E é meio que como se você passasse os desafios da vida, tipo, são os ginásios e tal. Mas assim, unindo, sabe? Essa coisa que ficou na nossa cabeça de treinador, Pokémon e tal. Eu acho que essa coisa, a imaginação mesmo, que é você imaginar sua jornada, você ouvir as músicas e pensar que você tá dentro lá do seu mundo, fazendo seus paranauês aí, que fica, sabe? Que é o especial em Pokémon. Parabéns. É isso. Eu vou um pouco nessa linha também. Eu acho que, tipo... por exemplo, normalmente... As pessoas, eu acho, né? Posso estar muito errado nesse meu pensamento. A gente pode até discorrer aqui se isso é real ou não, né? Mas vamos supor. Eu tenho a impressão que a maior parte das pessoas, elas tendem a gostar mais das coisas que eram da infância delas, tá ligado? Tipo, vamos supor. sei lá, tipo, por exemplo, tem, você vê a quantidade de fãs de Star Wars de 30, 40 anos, tá ligado? Que, tipo, lembra com tanto amor os primeiros filmes e eles foram ver quando era criança, tá ligado? É, e Pokémon fez parte da, imagino eu, que da infância de todos nós aqui, certo? Cada um na sua geração, tá ligado? Tipo, cada um na sua época, né? Sim. É meio absurdo você parar pra pensar que essas pessoas viram quando crianças e tinha então, coisa que quando eles eram crianças, tipo, já era velho. Vamos supor, tá assim, o fato de eu gostar de Pokémon e do Danny gostar de Pokémon e do Cross gostar de Pokémon e do Bruno e da Ray gostar de Pokémon, tipo, isso faz com que a gente tenha... Nós sejamos indiretamente amigos de infância, tá ligado? Eu tenho essa impressão, sabe? Tipo, assim, por exemplo, o Danny, ele é meu amigo da época da adolescência, mas eu sinto que eu conheço ele, tipo, há tanto tempo, tá ligado? Que, tipo, é como se ele fosse meu amigo de infância. A mesma coisa o Cross. O Cross eu vi, tipo, ele umas duas vezes na vida real. E, tipo, eu já tenho uma... Oi? Foi Fateful Encounter. Foi um Fateful Encounter. O Bruno, eu nunca vi ele na minha vida, mano. Eu já, tipo, conversei tanta coisa com ele que, tipo, sabe? É como se a gente se conhecesse há tanto tempo. Eu acho que pelo fato da gente gostar de algo que é muito íntimo, nesse sentido, faz com que a gente consiga se abrir mais fácil com essas pessoas, que a gente consegue criar vínculos mais fortes. A Rhea eu conheci há pouco tempo, então eu não posso falar muito, né? Mas ainda assim, tipo... vamos daqui. Ou para tudo... Caraca. O meu DS, ele piscou a tela quando eu tentei ligar. Isso aí é meio treta, hein? Ele não liga, tem 2 anos quando eu ligo ele. Então, cara, eu acho que então, por exemplo, eu não. Ele tá tentando reviver, ele tá ouvindo esse papo, ele tá tentando voltar. Ele tá revivendo. Enfim. Então eu não conheço muito ela há muito tempo, mas por exemplo, eu sei que, tipo, o fato de você gostar de Pokémon já me diz muito de você, tá ligado? Então é mais ou menos nesse sentido. Eu acho que é muito mais fácil a gente se relacionar isso é meio que óbvio, né? A gente se relacionar com pessoas que gostam do que a gente gosta. Só que eu acho que Pokémon em particular, e até alguns outros videogames, né? Dependendo da franquia, mas é mais fácil da gente se identificar assim e criar um elo mais forte. Eu acho que é meio nesse sentido. Sim. Até porque, querendo ou não, o jogo ele meio que é projetado pra forçar a gente a se relacionar, né? O princípio dele. Vai, troca com a galera, sabe? Tipo, você vai ter um jogo, meu amiguinho vai ter outro, e vocês trocando os Pokémon, vocês vão se ajudar a completar a Pokédex, que era, tipo... Pô, era o grande lema da primeira geração de jogos, né? Agora que é Tchemol e tal. Sim, sim, sim. Que você tinha, assim, talvez mais do que vencer Pokémon. O objetivo realmente você ter interação com outra pessoa. E cada vez que isso foi passando, foi melhorando. Cara, o serviço online da Nintendo é horrível. Sim, você não precisa de muito mais do que. Você não precisa de muito mais pra Pokémon que você tem, né? Comunidade. Pokémon, sabe? Tá muito bem. E, tipo, cara, foi por isso que eu entrei nos grupos de Pokémon. Começar a achar a galera pra jogar online, pra trocar. Então, tipo, eles colocam umas features assim que falam, tipo, beleza, você vai ter um jogo legal, vai ter um jogo legal, mas se você quiser ter a experiência completa que a gente tá te proporcionando, é verdade. Troca a galera. Não precisa ter ninguém, tipo, ao lado com o cabo e isso é... plugar o cabo, sabe, nos dois consoles. E o pior é que isso é muito forte, mano. Eu lembro que, tipo, na época do ensino médio, que eu conheci o Danny, eu nunca tinha trocado com ninguém. Porque eu nunca tive, tipo, pessoas que próximas da minha casa, ali da vizinhança, que tinham Game Boy e jogavam com Pokémon, né? Ou se tinha, eu não conhecia, né? Mas, enfim. E, portanto, eu nunca fiz trocas. E na época que a gente começou a estudar, entrei na escola que ele já estava estudando, né? No colégio que ele já estava estudando, no ensino médio. Ele tinha um DS, e aí eu comprei pedi pros meus pais um DS de aniversário, e aí eu pude trocar pela primeira vez. E aí eu lembro do, tipo, da gente na... Isso é uma coisa que me marcou, olha só que bosta, né? Isso me marcou, tá ligado? Tipo, eu consegui fazer um negócio que, tipo, era premissa da franquia e eu nunca tinha conseguido fazer até então. Que era você trocar com uma pessoa, tá ligado? Então, tipo, isso é muito foda. Verdade. Sim, eu verdade. Também lembro a primeira vez que eu troquei com alguém. E foi mó legal, só um adendo, uma trivia. Que aí, tipo, depois que acabou a escola, o Nicolas se mudou. Chega, né, de Digimon. Chega tipo, o final de Digimon. Chega de Digimon. Vamos abrir também um de Digimon, um outro site de Digimon pra falar de Digimon. Mas... Casa do Genai. Digimon do Carvalho. Enfim. Mas é o... Ah, pode crer, é verdade, né? Me deixou um Darkrai, né? É verdade. Darkrai comigo. Tipo, foi meio que uma despedida, sabe? Uh-huh. Que eu acho que eu tenho até hoje o save desse Darkrai. E, tipo, foi meio que um negócio. Vai, eu deixo um Pokémon muito legal meu pra você e tal. E eu não tinha tipo, Pokémon bom porque eu nunca fui muito bom. Mas... Mas o Chatot é muito... Eu dado um Chatot pra ele. Mas foi uma despedida. É, eu falei pra eles da história do Chatot que gritava merda. Isso é muito bom. Merda! Melhor Chatot. É, depois tiraram. Mal vacilo da pele. Depois tiraram essa funcionalidade. Ai, droga. Mas, tipo, tudo isso, né? É um negócio que... A gente já tem memórias de infância, né? Tipo, da época que a gente não se conhecia. E, tipo... Como a gente joga, né, tipo, até hoje, a gente começa a criar novas memórias, né, tipo, com essas pessoas, né. E isso, acho que ajuda a unificar todo mundo, realmente. Sim, e assim, tipo, a gente falando de amizade... Você se lembrou do brasão da amizade? Coisa, sacanagem. Porque, né, chega de Digimon, meu cara. Enfim. Caramba. Na época que eu terminei a faculdade, tipo, eu fiquei no interior meio que fazendo vários nados, assim, sabe? Morando com os meus padrinhos e tal. Eu acabei perdendo muito contato com a galera que tava na minha faculdade. Passou o tempo, o povo talvez foi desistindo, teve uns que foi se formando, foi saindo. Então, tipo, teve um momento que eu fiquei ali no interior bem, digamos, sozinho, assim, não tinha quase ninguém que conversava e tudo mais. Cara, a comunidade Pokémon, tipo, foi uma que, sei lá, pelo menos me serviu como uma casinha, assim, sabe? Um larzinho temporário. São Paulo. Então, tipo, nessa época eu conheci você. Tarde, passei um ano, eu montei uma loja online e tudo mais. É, também sobre... Era card game, mas o principal card game que tinha era Pokémon. Depois desse tempo eu conheci você, conheci uma galera, tipo, da TrainerCast, que eu fiz parte. Eu faço parte da Pokémon News Center, uma galera também sensacional, me engaja. Sim. E a Vanis também, que tá no Meia Lua comigo. Outra pessoa sensacional, maravilhosa. Rod Rocket, outro cara que, tipo, eu acho ele incrível. É, tantas outras pessoas, tive oportunidade, tipo... Eu admirava o trabalho que eles faziam, eu tive a oportunidade de, tipo, gravar com eles algum conteúdo, pensar mesmo, criar uma amizade. É sensacional, sabe? É, parte da galera que eu tenho amizade hoje, ação que eu tive, assim, pós-faculdade, digamos. Sim, sim. Do mundo Pokémon, tá ligado? Parte dessa galera. E, tipo, só queria comentar um negócio aqui, porque, tipo, isso ficou muito gravado na minha cabeça. Porque eu vim também de uma, uma parte de São Paulo, tipo, bem periférica, tá ligado? Com todos os estereótipos de periferia possível. De pessoas gays que eu tinha na minha cabeça, tipo, mano, é uma galera que, tipo, só quer ligar pra moda, quer ligar pra sair, pra ir pro barzinho, pra beber, pra ir pro balada e tudo mais. E eu lembro a primeira vez que eu comecei, tipo, a entrar nos grupos de Pokémon e eu comecei a conhecer uma galera que, tipo... Ah, não, mas eu sou gay e tal, e tipo... Se postava, tipo, eu sou gay e gay existe também no mundo Pokémon. Começou muito nessa época também as militâncias na internet e tal. Eu vi que Pokémon tem uma comunidade gay tão grande, e tipo, consegue abraçar tão bem essas pessoas. De formas, tipo... Pokémons, personagens. Sim, sim, tipo, é verdade. Ali na verdade, subidinha é verdade, você consegue, sabe? Sim, é disso. Então, tipo. Além disso, tipo, é um jogo. Sim, toda a comunidade tem. Claro que tem problema com a comunidade ser tóxica. Isso. É um jogo que consegue abraçar muito essa galera também, sabe? Me abraçou no momento que eu precisei. Provavelmente abraçou muitas pessoas que precisavam, principalmente, sei lá. Já tem galera que usa videogame pra escapar do mundo. Às vezes uma pessoa, sabe, tipo, sei lá, saiu do armário, foi contar pros pais, não foi bem recebido, conseguiu. Forma, conter as mágoas dentro de um jogo. Eu acho isso incrível, e um jogo que ainda consegue abraçar muito. É verdade, você falou isso, eu fiquei pensando nesse sentido, porque, tipo, a comunidade gamer, no geral, tá ligado? Gamers, jogos, joguinhos, né? Ele é um pouco é meio machista, no geral. Bem machista, né? Vamos ser bem honestos. Sim. E, tipo, realmente, tipo, não que... Bastante. Pokémon é uma das que eu consigo... Não que não tenha uma maioria masculina, porque tem, na minha opinião, né? Tipo, no que eu vejo, pelo menos, né? Mas é uma das que é menos machista. Eu posso estar muito enganado, mas do que eu vejo, é tipo uma das comunidades mais aceitáveis, assim, pra inclusão de, entre aspas, minorias. Tipo, eu não tô nem dizendo necessariamente sobre homem e mulher, tá? Eu digo de, tipo, gênero. Não liga pra gênero, não liga pra cor, não liga pra ser homem, ser mulher. Alguns talvez sejam exceções, obviamente, né? Mas eu acho que no geral, considerando que ela faz. É uma subcomunidade, né? É uma comunidade gamer, mas ela engloba também anime, engloba card game, etc e tal. E dentro da comunidade de Pokémon tem subcomunidades, né? Mas enfim. Então. Tem comunidade LGBT pra. De Pokémon pra LGBT e tal. Tanta, aberto nesse sentido. É uma comunidade que abrange muito, assim, né? Isso é uma das coisas mais bonitas. E realmente as pessoas não estão lá pra ligar exatamente pra nada. Essa pessoa seja exatamente. Que ela for, né? O importante é que você pegue o Bulbasaur. Sacanagem. Já é. Tipo, é muito legal, assim. Sacanagem. Mesmo. Não. A gente fala zoando, né? Mas, tipo, é lógico, né? Mas com certeza, essa. Eu acho que é um pouquinho mais. Eu posso estar errado, tipo, se vocês discordam, se alguém já viu, tipo, esse tipo de. É lógico que, assim, por exemplo, eu já vi, tá ligado? Tipo, uma pessoa ou outra fazendo descaso, fazendo chacota, fazendo assim, tal, em grupinho de Facebook, grupos de pessoas, assim, acontece, tá ligado? Mas eu acho que é uma minoria, tá ligado? Pelo menos na comunidade de Pokémon. Verdade, mas assim, a gente tem que também agradecer, porque a gente tem ótimas comunidades de Pokémon. Eu já fiz parte de algumas comunidades, alguns fóruns de outros games. É, com certeza. Dominado por homem, tipo Call of Duty, Destiny, Valorant. E assim, todos esses jogos mais mainstreams é dominado por homem, tá ligado? É dominado. Às vezes ou outra vai aparecer uma mina. Assim, vi muito pouco. Tipo, se sim, é mais difícil. Como LGBT dentro desses grupos. Até um efeito, talvez um pouco mais Nintendo, porque a Nintendo é mais de boa. E acho que, tipo, acaba atraindo um pouco mais, talvez, de repente, o público feminino, o público LGBT, eu não sei. Em alcançar tanto esse público. Mas também Pokémon, cara, é incrível. Porque, tipo, todas as comunidades grandes, independente, conseguem controlar muito bem, tipo, a atividade da galera, sabe? E se chega alguém falando alguma merda, seja racista. Sim. É uma. Tipo, sabe? A galera joga fora e isso é sensacional. Tipo, mano, sim, velho. Tá destruindo, sabe? Exatamente. Esse pedacinho de paraíso que a gente tá construindo vaza, velho. Desculpa, mas vaza. E quando você tem, tipo, páginas tão importantes, que boa parte da galera ali é LGBT, criador de conteúdo. Sim. E com alta representatividade na área, tipo, de Pokémon, isso também é muito importante, é muito bom. É legal que o Camaleão, né, que é um dos maiores criadores de conteúdo, ele é LGBT. E, tipo, meu, o pessoal não liga pra isso. E isso é muito legal. Eu mesmo também sou LGBT, conheci, engraçado, tipo, eu conheci meu namorado pela Pokébola, que eu e ele tem uma tatuagem de Pokébola. E, tipo, foi justamente uma coisa que foda. Sei lá. Foi, tipo, um inicial, assim, pra gente. Sim. E, tipo, é muito interessante mesmo essa diversidade. Então, cara, se vocês estão procurando amor, faça uma tatuagem de Pokémon. Não, tô zoando. Bom, eu acho que é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre esse rolê aí? Dos... Ah, falta alguém fazer a Não, mas, tipo, você não precisa se sentir obrigado a falar qualquer coisa. Tipo, ah, eu gosto de Pokémon porque, sei lá, eu acho divertido. Porque ser divertido é parte do processo, tá ligado? É justo, né? O importante é o que você realmente acredita, tá ligado? No, que pra o que pra você significa. Ou se não significa nada, tá ligado? Porque às vezes é só entretenimento. Pra muita gente é só entretenimento também, tá ligado? No fundo. Entretenimento, mano. Entretenimento, meu. Mas, assim, eu não sei explicar direito, mas. Por exemplo, pegar o exemplo de Star Wars, né? Eu gosto de Star Wars, eu assisti os Star Wars com a Rey, né? a gente fez o errado, né, o modo errado, que é assistir na ordem cronológica. Não façam isso, gente, não fica legal. E assim, se eu for fazer um comparativo com Pokémon, os dois me entretêm, só que Pokémon tem alguma coisa que eu não sei explicar o que é. Sim. Me atrai de uma maneira que Star Wars não. Star Wars me entretém, sabe? Eu gosto, Star Wars eu me divirto. Só que Pokémon tem isso e mais alguma coisa que eu não sei explicar. Tipo, é algo que me prende a franquia, que me... Não que Star Wars não dê interesse, mas que... É mais forte, né? É mais forte. Sabe? Tipo, me puxa mais, sabe? É como se fosse um ponto... É. É, tipo... E não... Só Pokémon, sim. Tem outras coisas que eu consumo que também são nessa mesma linha, mas é tipo, muito disso é o lance de você ter crescido consumindo esse tipo de coisa, sabe? Você passa o tempo, quando você começa a acompanhar alguma coisa que você acha interessante, por mais que você olhe assim, tipo, pô, talvez eu não jogo pra sempre, conforme o tempo vai passando, você, assim, já... Meio que foi automático, sabe? Você nem se toca que você já tá acompanhando muito mais coisa, algo muito maior do que era no começo, exatamente. E do que você imaginava que seria, tá ligado? Então, quanto você menos espera, você já tá fazendo parte de algo muito maior. E eu vejo Pokémon bem nessa linha mesmo, sabe? Eu comecei assim, sem pretensão alguma. Porque o meu primeiro contato real com Pokémon foi porque um amigo meu tinha um Game Boy, um Pokémon Red, e ele tinha me passado pra eu ver. Eu lembro até hoje, tava naquela rota depois da Nugget Bridge, tá ligado? Que vai pra casa do Bill. E eu olhei assim, eu não tinha visto graça nenhuma, porque eu tava acostumado com jogo tipo Mega Drive, Nintendo, PlayStation 1, essas coisas assim e tal. Eu só fui ter o meu contato real pra falar com Pokémon a partir do Diamond Pearl Platinum. E depois disso, o degringolou. Eu peguei do Red até o Platinum, que era o que tinha na época, zerei tudo numa tacada. Então, tipo, foi uma coisa muito rápida pra você, pra, tipo, cair a ficha de que já... Não que eu não tinha volta, mas que... Que já tava ali presente. Já faz parte com muita força. Já faz parte de você, né? No meu dia a dia, não, sabe? É uma questão de querer ou não, tá ligado? Tipo, é natural, tá ligado? Bom, é lógico que eu vou, tá ligado? É. É lógico que tá aí, tá ligado? Tipo, parece que sempre esteve, é, né? É da hora. Isso mesmo. É foda mesmo. Muito bom. Tá vendo? Foi Sim, bonito. Não isso foi mesmo. Não foi difícil, não, tá vendo? Conseguiu. Fez bonito. Falou bonito. E é isso. Falou bonito e não falou de Digimon, que é o que importa. Sacanagem. Foi bem, foi bem. São Pokémon, Pocket Monsters, Pokémon são campeões. Tá. Eles vão evoluir. Exatamente. Juntos combatem mal. Sacanagem. Eu esqueci o resto. Juntos combatem mal. Os Pokémon são. Não, é a Eliana, é a Eliana. Aí tá Eliana. Lá a Angélica dançando. No caso do Pokémon com, é Eliana. Com o boné do... com a... Com o chapéu do seu momento. Tem que ser Eliana, tem que ser. Tá... Sacanagem. Com o de Bug Catcher, vai falar que é Bug Catcher, tá ligado? Bug Catcher, né? Pode crer. Mas é isso. E a Ray, tem alguma alguma opinião formada ou nem? Olha, opinião formada não tenho. Mas eu gostaria muito de agradecer ao meu irmãozinho querido, que por mais que ele se arrependa muito de ter me apresentado o Pokémon, sem ele, não fosse por ele, eu não teria conhecido esse universo maravilhoso e conhecido pessoas maravilhosas. Foi ele que te apresentou? Foi ele que me apresentou. Eu era criança, eu morava em apartamento ainda, eu tava olhando meu irmão no computador, o que que é isso daí? Aí ele, ah, é um joguinho. Aí eu comecei, assim, tendo a cola dele, mano, me ensina. Aí ele começou a me ensinar, comecei a aprender inglês por causa de Pokémon. E depois disso só degringolou e eu fui ficando cada vez mais viciada. Uma vez que meu irmão disse, puta merda, me arrependo muito de ter te só posso lamentar, né? Pokémon. Sério, que pena, porque eu adoro. Só posso lamentar, só isso. Valeu, irmão da Rainha. Valeu, maninho. É da hora. É engraçado, né? Tipo, parando pra pensar o quão arbitrário isso é, né? Tipo, tudo no mundo é meio arbitrário, né? Tipo, as coisas são aleatórias, né? Tipo, a gente poderia ter se conhecido por diversos outros motivos, né? Tipo, poderia ser só sobre jogos, só sobre coisas, mas foi sobre Pokémon, tá ligado? E isso eu acho muito da hora. Tipo, vamos supor, o Satoshi Tajiri, quando ele criou o bagulho, quando ele idealizou, né, o joguinho, que é muito diferente do que tem, né, hoje em dia. E já muito diferente do que já tinha, né, quando saiu, né? Mas enfim, quando ele pensou lá e tal, conversou com um amigo dele, falou assim, vamos fazer tal coisa aqui e tal, por causa das experiências de infância e tal. Tipo, quando que um japonês desse ia imaginar, tá ligado? Que tipo, o quanto de pessoas ele ajudou que se conhecessem, tá ligado? Que ajudou que se, tipo, fortalecesse amizades, que ajudou que se, sabe? Tipo, que por exemplo, a Ray agora citou do irmão dela, tipo, com certeza isso fez com que ela se aproximasse mais do irmão, tá ligado? Tipo, ajudou famílias, sabe? Num certo nível. Ajudou pessoas a se conhecer. Por exemplo, o Danny falou do namorado dele. Se não fosse pela Pokébola, tá ligado? Tipo, juntou pessoas, tá ligado? Então é foda você parar pra pensar, tipo, sabe? Tipo, um cara lá do outro lado do mundo fez uns bagulho e, tipo, isso ressoa até hoje, tá ligado? Em escalas muito mais relevantes, talvez, assim, sabe? É o efeito borboleta, entre aspas. Você bate de um lado do mundo e, né, e o bagulho vira outra coisa do outro lado do mundo. É mais ou menos isso. Eu acho da hora. Efeito Butterfree, exatamente. Efeito Butterfree, quando tu sensa. A gente poderia patentear, né? É melhor a gente patentear esse nome antes que alguém patente. Efeito Butterfree. Então. Na real, você falou isso. A gente não vai reclamar se a gente usar Butterfree. Não, a gente pode escrever Butter com a tio, tá ligado? Não se esqueça. Coloca efeito manteiga de carvalho. Exatamente. Muito bom. Não. Efeito carvalho, pronto. Mas tipo, foi até legal você falar isso do Satoshi, porque tipo, é meio irônico se você for parar pra pensar. Asperger, que, talvez, tipo, ele é como uma pessoa que tem Asperger. É Asperger que ele tem, né? Não tô falando merda aqui. Pessoa com Asperger que... Claro, os problemas com socialização e tudo mais. É, então, que sarcástico, né, da vida isso. Pessoas, né? Se socializar. O cara tem, querendo ou não, um problema de socialização e ajudou tanta gente a se juntar, né? É foda mesmo. Muito bom. Funcionou pra caralho. Parabéns, Satoshi. Funcionou Satoshi. Pra caralho, você, né? Porra, é nóis. Funcionou demais. Parabéns, Satoshi. Mano. Bom, então acho que é isso, né? Por exemplo, eu vou só ler aqui algumas coisinhas nos comentários, não sei o que lá, não sei o que lá. Acho que a comunidade Pokémon é muito legal e a galera é bem receptiva mesmo. Uma das melhores comunidades que já participei. É verdade. Comunidades, eu acho que as melhores comunidades que eu já vi, isso varia muito de algumas subcomunidades, mas é de speedrun e é de Pokémon, né? Speedrun eu comecei há pouco tempo atrás. Eu não sou tão presente na comunidade, mas algumas das subcomunidades são bem preconceituosas, mas outras são mais abertas. É da hora. Pokémon tem algo muito mágico, o Supersonic também comentou. Pokémon é maior que casa de família, realmente. Casa de família é. Bate-papo alto também. Exatamente. O destino mesmo é muito irônico. É verdade. Bom, Deixa eu ouvir aqui então. Eu vou tocar uma última musiquinha aqui então. E a gente já entra no bloco final de encerramento do cast pra gente se despedir aí, beleza? Pô, sacanagem. Eu nem baixei, mas vai vir a abertura de Pokémon, né? Pode guardar. Sacanagem. Tem que ser do tempo, isso é verdade. Tem que ser do tempo, isso pode ser. É em toda. Ah, pode crer, né? Pode crer. E começar com o Agumon evoluindo em português de português. Mas enfim. Ai. Bom, então vamos tocar aqui a musiquinha e a gente já retorna, galera. Thank you. E, bom, chegou a hora da gente encerrar aqui o rolezinho, né? No fim das contas. Bom, só pra gente encerrar aqui, o Super Sonic comentou, se for do Tamers, quero todos ouvindo, cantando junto, or Riot, né? Tipo, então vamos cantar aí o próximo... O Tamers, quero ser maior de todos, andando sendo, tá ligado? Tipo, a gente tem que... Do Tamers. É, pode crer, né? Tem que falar como se fosse um vampiro, tá ligado? Essa música é muito emocional. Tá ligado? Muito boa. Mas enfim. Bom, então, o cast tá encerrando. Muito obrigado aqui. A gente gostaria de agradecer você que está ouvindo, tanto ao vivo quanto o podcast no nosso site, nosso feed, no iTunes, ou onde quer que você esteja ouvindo. Muito obrigadinho. E espero que vocês tenham gostado aí do podcast, né? Lembrando que você pode assistir, né, aliás, você pode ouvir o nosso podcast ou assistir o link também, né, do YouTube e tal, através do nosso site casadocarvalho.net. Que mais? Tem o nosso facebook.com/casadocarvalhocast, que lá também publicamos todos os paranauês. A gente de vez em quando posta alguns textos reflexivos, de vez em quando a gente posta uns memes e de vez em quando a gente posta os nossos conteúdos também e tudo mais. Também temos o Twitter, siga a gente lá no twitter.com/casadocarvalho, com dois ozinhos no final, e o twitch.tv/casadocarvalho, youtube.com/casadocarvalho e instagram.com/casadocarvalho, tudo certinho, tudo padronizado, esses últimos três. Na Twitch eu faço de vez em quando umas lives lá, desculpa galera, pigarrinho aqui. Eu tô fazendo nessas últimas semanas... Oi? Ai ai ai ai ai os ai ai, ai. Essa semana nessa última semana eu tava fazendo lives de Heart Gold Soul Silver, né, dando uns rolezinhos por lá em Johto. Essa próxima semana lá devo também continuar e encerrar aí. Não sei se eu vou já pegar o Black White na sequência, se eu vou fazer algumas outras coisas, porque de vez em quando eu também gosto de fazer uns speedruns por lá e tal. Enfim, lá é um conteúdo um pouquinho mais misto, mas o resto é tudo Pokémon mesmo, e é isso aí, é nóis. Conteúdos diferenciados pelo entretenimento. Diferenciado. Né, entretenimento, né, meu? Enfim. É para a alegria geral. Mas para a alegria geral. A Ray tem que fazer a versão gaúcha, faz. Do entretenimento mesmo. É o entretenimento, tá ligado? No gaúcho. É o entretenimento, né? Aí é muito sacanagem, né? Caraca. Enfim, siga a gente lá nas nossas redes sociais, acompanhe o nosso site, lá a gente publica também notícias quase regularmente, mas de vez em quando tem notícias bacaninhas por lá. E siga também a galerinha aí, né, pessoalzinho aqui. Temos o Dani Prado, como é que é suas redes aí? Vamos ver se dessa vez você não cai. Sacanagem. Ah, você está aí, fala aí. Eu ainda estou aqui. Me siga no Instagram ou no Twitter, os dois são iguais, que é Daniel_Prado_, duas vezes, né, underline. E é isso, galera, a gente vai se vendo aí. Caraca, de onde eu tirei isso, eu não sei, velho, mas beleza. Temos aqui também o Matheus Cross. Por favor, fala aí as suas redes sociais, mano. O Facebook, o Instagram e o Twitter são os mesmos, basicamente, que é o Me Deixa Desenhar, no caso, / Me Deixa Desenhar, né? E quem tiver interesse, né, quem quiser ver as minhas, eu faço tirinhas, né, eu posto elas no Facebook, mas eu posto também no Tapashic, que agora não é mais Tapashic, eu nunca vou conseguir me acostumar com o novo nome, né, novo, aspas, que é o tapas.io/series/cross-desu, o cross desu, ele tem um hífenzinho entre um e o outro, porque cross já tava... Entendi. Você podia ter colocado... Cross e finisso, porque cross já tava sendo usado. Tinha colocado let me draw, tá ligado? A vida tem essa, gente. Ou leave me drawing, tá ligado? Me deixa desenhando, tá ligado? Leave me drawing. eu posso... Ah, dá tempo aí, ó. Dá tempo. É o branding. Posso trocar ainda, na real. mas... O branding. Não, eu tô zoando só, mas você faz o que você quiser. Mas... Só enchendo só. Enfim. O branding. Mas... Mas é isso. Minhas redes sociais são essas. Por elas dá pra encontrar as outras ali que estão mais... que eu não uso tanto, mas também não estão em poeira, né? Eu acho. E é isso aí, gente. Uma boa noite. Bom dia ou boa tarde, depende da hora que você tá ouvindo. E até mais. É isso aí. Temos também aqui o Bruno Assis, seu lá do Só Detonado, esquerdo. Né? Fala aí dos seus projetinhos marotos aí. Sim. Então, no YouTube você consegue encontrar conteúdos também, muitas vezes relacionados a Pokémon, mas não exclusivamente a isso. / Só Detonando. Enfim, como eu já disse, né, temos muitos conteúdos de Pokémon, principalmente Pokémon do CG, que é o meu vício atual desse momento. Dá um shift da saga, até lançar o Let's Go. Aí lançou o Let's Go e a gente toca. Mas por enquanto é isso. E no Facebook também, facebook.com/sodetonando. E aí no Twitter me sigam, que é o meu perfil pessoal, é twitter.com/brunoassis, com um Z no final. E eu também, assim, aproveitando que eu tô fazendo algumas lives de Heart Gold, aliás, de Soul Silver, né? Tomonio Center. Ah, e é só que desafiar o Nicolas, então, já que ele tá fazendo live de Heart Gold, a gente pegar nossos times final. Ah, ó. O time que você pegar a liga, que você bater ela, a gente vai pegar esses times e vai levar. O time da liga? Eu já. Showdown, e a gente vai batalhar um contra o outro na melhor. Cara, é meio complicado, viu? Ô, louco! Sabe por que é complicado? Vai ter o. Porque eu passei da liga com 4 Pokémon. E dois deles eram, tipo, um Pidgey level 13, 15, acho, não lembro. Que era só pra dar o Fly. E o outro eu nem lembro, acho que era o. Eu não lembro se foi o Gyarados, só pra poder segurar, tancar alguns golpes. Ou se foi o Rattata. Não. Era um HM. Era o Rattata, era o Rattata Shine, né? Pode crer, era um gente, HM Rattata Shine. Eu peguei um Rattata Shine ao vivo, mano. Olha só que maravilha. Que momento bom pra estar vivo, tá ligado? Olha só, o cara falou ao vivaço, desafiado ao vivaço. O Rafa falou que vai te solar com 2 Pokémon, não deixar. É verdade, agora eu tô puto. Agora eu tô puto. Só que eu já cheguei. Só que eu vou. Não, 2 Pokémon e o Rattata Shine. Tipo, registrado no Hall of Fame. É porque eu já cheguei no Mount Silver, tá ligado? Mas eu posso pegar os dados do Hall of Fame, tá ligado? Vamos ver aí, mano. Vamos fazer esse rolê aí, vamos fazer esse rolê. Qualquer coisa, pega do Mount Silver, sei lá. Se você achar melhor, a gente saca tudo em conta, assim, e a gente vai pra cima. Mas aí perde todo o sentido. Coloca um randomizer pra rodar essa batalha. Posso estar errado, não? Né? Tipo, nem você, nem não, ele vão esperar com os aí Pokémon só uma que vocês batalha vão receber. No showdown, tá ligado? Não? Bom, pode ser também. A gente pode fazer várias, exatamente. Tá não, é uma batalha que... Fazer oba-oba. É, tipo, bora fazer nós sempre aqui, tipo, fazer rinha mesmo. Sim. Que nem a minha tirinha lá no caso do Carvalho. Exatamente. Mas confere lá o caso do Carvalho também, que é muito bom. Mas é que nem a minha tirinha. Que eu fiz eu batalhando contra uma Les. E ela pedia pra fazer rinha. Beta no meu processo. Copa Carvalho. Copa Carvalho é muito bom, hein? Copa Carvalho ia ser muito bom. Copa, mas enfim. Copa Carvalho ia ser da hora. Tem mais alguma rede que você deixou em aberto aí? Não, tá certinho aí, né? Tá tudo certo. Eu só detonando no YouTube, Facebook e tal, tudo bonitinho. Isso aí, né? E as lives lá que você tá fazendo no Center News, né? Aliás, todos esses links do Bruno estão. Do Bruno, do Cross, do Danny e tal, estão lá no site da Casa do Carvalho. E a Center News, ela também tá lá. O link da Center News também tá lá no post desse episódio. E dos outros também. Dos outros também estão. E a Ray? Ray, se você quer compartilhar suas redes sociais ou você tem receio da. Né? Vai saber, né? Às vezes você não quer, né? Às vezes você não quer. Não, tranquilamente. Quem quiser me seguir nas redes sociais, eu tenho Instagram, tá como Ray Auros, uhum. Publico majoritariamente ilustrações e designs que eu faço no dia a dia. E tem também minha página do Facebook, que é Vic Seger Art. Exatamente. Então, é isso. E aí, ficamos por aqui, lá. Tudo certinho. Bom, a gente vai encerrando então o podcast de hoje. Novamente, muito obrigado a você que acompanhou até agora. E a gente se vê no próximo episódio aqui na Casa do Carvalho. Falou, galera, e até a próxima. Até. Até. Falou. We'll be right back.